Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Todo e Jovem Nerd Mortal Vivo, você vem comigo! Aqui é Dudu Salles e, como diria o Capitão Fábio, cada robô que lamba sua caceta. Que beleza! Justo porque aqui é Afonso Solano e, vivo ou desmaiado, você vem comigo. Aqui é Diogo Braga e, se o Murphy tivesse jogado Minecraft, ele nunca diria "Your move, creep". Salve, galera, aqui é o Cardoso do Contraditório e eu vou provar que Robocop é maravilhoso, mas é kibe. Olha só. Aqui é Azaghal e eu tentei. Pra não dizer que não. Eu tentei gostar, cara. Muito bem, né? Nós vamos aqui nos reunir com esses nerds para discutir o novo filme de Robocop 2014 de José Padilha, com dessa vez um time misto. Pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. É porque no Nerdcast do Hobbit... Foi um massacre. Foi um massacre. O único que gostou mudou de lado. Exato. Não que isso não vá acontecer aqui, né? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de vez em Canelada Zonedcast. Vamos. Estamos de volta, Jovem Nerd. Aê, finalmente! Nossas merecidas férias. Muito bom! Faz tanto tempo que eu não gravo nada. É tão bom. Foi divertido? Se divertiu? Foi excelente. Olha aí. Excelente. Beleza, eu quero ver você contar as histórias aí da viagem. Voltarei em breve, mas hoje o assunto é outro. Ah, muito bem. Lembrando, nerds, que teremos spoilers de Robocop, do novo filme, do antigo também, então você já sabe, né? É importante aqui a gente... Léo, toca o aviso aí. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. Azaghal, lembrando que a Nerd Store continua bombando. Agora temos um centro de distribuição nosso, cara. É verdade. Alugamos um galpão. Olha aí que bonito. Não, cara. Compramos, né? É, não é. Compramos ainda não. Alugamos um galpão com operação logística própria da Nerd Store. Nossa, cara, é muito legal isso. Um dia a gente podia mostrar no Nerd Office, né, galera? Mais ou menos. Tem algum segredo de Não, estado? Não tem segredo nenhum. Podemos mostrar, sim. Mas é, a Nerd Store continua a todo vapor. Não parou, não para mais. O Jovem Nerd não para mais. Ah, muito, né? Essa que é a verdade. Isso, a gente sai de férias, tem programa, tem Nerdcast a dar com pau, tem Nerd Office, Nerd Player, teve o Bom, o Mal e o Nerd. É o conteúdo a todo vapor. Exatamente. Lembrando que nós temos a camiseta Viva la Transformaciona, Zagal. Olha aí. Lá, além das camisetas do Walking Dead, lá do Daryl, da Michonne. Na guerra, ou você mira ou você atira. Muito bom, Keep Calm We Have a Hulk. Temos Crônicas de Gano, rapaz. Ah, o sucesso tá quase acabando, inclusive. O sucesso, além dos dois protocolos Blue Hands, alienígenas e protocolo Blue Hands zumbis. Em breve teremos o protocolo Blue Hands máquinas. Olha aí, rapaz. Como foi anunciado na Campus Party, sim, né? Sim. Fizemos um painel lá com Blue Hands e com a Bufobia. E também temos a camiseta maluca. Esse é o Jovem Nerd. Essa é a camisa que diz tudo. Cara, o Guilherme Briggs foi no Ombudsman, entrevistado com essa camiseta, cara, excelente. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Então vai lá na nerdstore.com.br, sua loja nerd. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre os últimos Nerdcasts que estivemos viajando, vou fazer um pupurri de mensagens sobre os últimos Nerdcasts, você pode pular para... 22 minutos e acabou a minha mamata. Sim, Azaghal, vamos lá, muitos e-mails. Quero agradecer muito aos nerds que doaram sangue nesse período: Rafael Tavares, Thiago Arnold, Gabriel Serpa, Esaú Medeiros, Camila Duarte, o casal Yuri e Érica Motoyama. Quer dizer, na verdade, não sei se é casal, se são irmãos, né? Não sei. Estão juntos. João Olavo Vasconcelos e Rafael Pavão Santiago doaram sangue e salvaram vidas. Faz isso você também. Ah, né, importante aviso. que nessa época do ano, carnaval... A carneia. A galera esquece de doar sangue. É, verdade. Porque, verdade. Né, a folia, aquele negócio, a birita, a festa mundana do povo... Ela tira o bom senso Exato. Das pessoas. Então, antes de você cair na folia, Sim. antes de você se estragar nesse carnaval, é que aquela música, beija um, beija dois, beija... Como é que é aquele negócio? Vem, antes de você entrar nesse desespero, doe sangue. Doe sangue. Porque tem muita gente que vai escorregar no kibe no carnaval, que vai precisar de sangue, e aí você vai estar ajudando um folião incauto. Sempre doe sangue. Você pode virar um doador constante. Doe sempre, toda semana. Não pode toda semana. Tem que esperar um tempo, cara. Temos as artes dos nerds, várias medíocres. Medíocre. As pessoas vão entender errado o que é medíocre. Mas eu não posso fazer nada, estou sendo claro. Veja no dicionário que isso significa. Estou sendo claro segundo a etimologia da palavra. Várias excelentes e várias ruins. Né? Uhum. Mas tem uma parada da arte dos fãs que eu quero dar destaque, que é o seguinte. É a introdução animada do Nerdcast 401, Nossa. Feita pelo Edmar Godoy. Que maluquice, cara. Cara, mas ficou... Eu achei engraçado. Por que vocês fazem isso, cara? Eu achei, é muito doido. Eu gostei. Não, é muito doido, cara. Até aí o link pro vídeo dele. Também vale destacar aqui duas artes do Giuliano Peratelli. Ah... Que é o Gordocop e o Talk Show do Sr. K. Olha aí. É excelente essas duas artes. Além disso, temos o Ozob do Murilo Campos e o Ozob do Marco Teixeira. Cara, olha só, o Marco Teixeira... Tem que abrir o parênteses aqui. O Marco Teixeira é um daqueles caras que são super saiadinhos. O cara é... É nível que você olha a arte do cara, você fica maluco. Você fica retardado, cara. Ele já trabalhou, pra vocês terem noção, ele já trabalhou pra Blizzard no Diablo 3. Pode ele falar é desse... isso? Pode, claro. Sei o nome dele processo, tá nos créditos, tá pô. Nos créditos. Ele é nesse nível. Aliás, o Marco... Cara, eu não sei o que você está fazendo no Brasil ainda. Cara. Isso, a Coin Factor vai adorar isso. É. Um abraço pra Coin Factor. Esse cara... Tem... Não que o Brasil não mereça o talento do não, cara. Não merece. Acho que todo mundo tem talento que ser do Brasil. Mas o cara tá... Ele tá num nível de Industrial Light and Magic, cara. Entendeu? Ele todos pode... que têm talento... É. Tem que sair do Brasil. Não, não abandone, não, que... abandone não, as fronteiras. Que é que na área do cara, ele vai ganhar muita grana lá fora, entendeu? Isso. Se você for um médico talentoso, você fica nessa bota. Se você for um desenhista, um ilustrador, aí você tem que ir num... O país não te segura. Ele não te comporta. É isso que eu só falei o seguinte. O cara tem talento pra trabalhar entre os... Eu acho que todo mundo deveria sair primeiros. Do Brasil. Todo mundo. Talentoso ou não. Todo entre mundo. Os caras top, como entendeu? Todo mundo pra Cuba. Tem um porto novo agora? A gente pode imigrar pra... Mas, cara, olha só. Clica aí pra você ver o Ozob. Não, que Ozob, fez, o Ozob do cara ficou uma sacanagem. Com a sacanagem. Ficou maneiro, foi o seguinte. Ele não fez igual a arte do Andrés, do Amigo Imaginário, né? Uh-huh. E ele fez baseado na roupa do Bozo. Olha, se você ainda não sacou, Ozob é Bozo ao contrário. É, sim. Então, talvez você esteja entrando em choque agora ao perceber esse pequeno xiste. Então, ele tem granadas como se fossem aqueles pompons. É, né? Irado. Ele tem... Exato. Ele tem pompom no sapato, é com uma roupa de palhaço do inferno. Do inferno, exatamente. Cara, ficou muito foda. E além disso, ele colocou a boneca das emoções. Ali pendurado num. Caraca, no cara, na cintura, que maneiro. Né? A boneca das emoções. Eu vou acabar botando isso na aventura, essa merda. Tem que botar a boneca das emoções, cara. Ficou animal. Eu, inclusive, já pedi uma versão em alta pra imprimir. Ah, é. E vou botar aqui o Nerd Office, que ficou animal. Sacanagem, muito cara. Foda. Valeu mesmo, cara. Harry Potter é o apelido dele. Valeu, Harry Potter. Harry Potter é fácil. Todo mundo nos Estados Unidos, quando você for pra lá. Pro Canadá, fala sei que lá pra onde. É Harry Potter. My name is Harry Potter. I'm a talented guy from Brazil. Brazil don't deserve me. Não é isso, cara. E agora e-mail sobre os vários Nerdcasts que a gente não leu antes, tá? Porque a gente tá viajando. Então vou ler aqui umzinho de cada um. É, vamos ver como é que vai. Sobre o Nerdcast 399, regras não escritas, Diego Melo, 23 anos, desenvolvedor de softwares de Igrejinha, Rio Grande do Sul, escreve. Aí eu pergunto pra você. Será que o Diego Melo é um bom desenvolvedor de softwares? Não começa. Será que ele tem que morrer? Será que ele tem que apodrecer em Igrejinha? Não, você está. Ou ele deve... Distorcendo. Ele deve alçar voo em novas fronteiras. Olha só, o que em menores escalas isso até funciona. Às vezes o cara é um programador foda e ele tá em igrejinha e não tem mercado pra fodeza dele, entendeu? Então, aí ele tem que ir pra onde? Diego Melo. Pra São Paulo, por exemplo. Diego Melo, igrejinha São Paulo. É, então, não, mas eu tô querendo... Diego, saia de igrejinha dessa merda, dessa cidade. Você é o Jovem Nerd falando. E vá pra São Paulo. Não, não. Vá tentar a vida em São Paulo, não cara. Não falei nada disso. Você é novo, tá na hora. Então, vamos lá. Não vou ler o e-mail dele. Há muito tempo atrás, o conhecido da família ficou desabrigado, tal qual os amigos do Easy Nobre. Prontamente, um dos meus tios ofereceu abrigo ao dito cujo. Ah, isso é porque a gente falou esse negócio de a visita ir na tua casa e tal, e virar meio dona da tua casa e ficar chato e tal. Esse foi um erro do qual ele se arrepende até hoje. Não citarei os nomes, portanto, chamaremos o hóspede de Zé. Como o nego é filho da puta, obviamente não consegue medir o nível de inconveniência. Zé ficou 2 meses morando de favor na casa do meu tio. Na falta de pulso firme do meu tio pra mandá-lo embora, ele ficava cada vez mais agressivo. O cara estava desempregado, não ajudava nem com as despesas da casa e nem com as tarefas do dia a dia. O dia D foi quando meu tio abriu a geladeira e dentro tinha um pacote de mortadela escrito do Zé, por favor não comer. Desde esse dia, nunca mais soubemos o paradeiro do Zé. Porra, mas como assim? O teu tio viu a parada do Zé? Liquidou. E liquidou o Zé? Liquidou o Zé. Pô, pessoas são inconvenientes por natureza. Quando não... Quando você estão... sabe que esse filme, esse e-mail que você tá mandando, você não botou o nome do teu tio, mas tu botou o teu nome. É verdade. Ele não falou Zé, mas ele botou o nome dele. E todo mundo agora sabe que seu tio matou o Zé, cara. Agora é o motivo real pra você sair do Brasil. Aí ele fala assim, quando as pessoas estão na merda, a filha da putice não tem limite. Meu Deus. Abraços, até a próxima. Aí ele bota aqui, PS, ouço o Nerdcast desde do episódio 26 e venho espalhando a palavra desde então. Estranhamente, esse é o primeiro e-mail que envio. Olha aí, que filha da puta, botou no final. Cara, foi esperto. Cara, foi esperto e burlou o sistema. Burlou o sistema, muito olha bom. Aí. Excelente. Leonardo Silva, 32 anos, formado em educação física. Rio de Janeiro. Fica por lá, né? Educação física? Não, como não é que é, bom. Jovem Nerd? Não tem uma necessidade, a carência de professores de educação física no exterior, né? Não, às vezes ele vai pro exterior e lança um novo style de malhar. Tipo esse zumba, essas porra. Então você tá dizendo que o Leonardo também tem que sair do Brasil. Sei lá, às vezes o cara vai lá dar aula de capoeira em Los Angeles e fica milionário. Leonardo, aula, aula de capoeira em Los Angeles. Gostaria de parabenizá-los, faltou um hífen aqui, professor de educação física, pelo trabalho bem feito. Los. Caralho. Em relação ao Nerdcast 399, outras regras não escritas da vida, me fez lembrar um caso em que passei aqui em casa com uma hóspede. Opa. Meu irmão arrumou uma namorada na internet. Que beleza. Isso seria algo chocante em 20 anos atrás, na época do Júlio Falcão. Hoje em dia é normal. A menina morava em Manaus. Opa. Ele, por sua vez, galudão... Galudão? Galudão. Convidou a menina para morar aqui no Rio. Show! Adivinha onde ela vai morar? Uhum. Isso mesmo. Na minha casa, sem aviso prévio. Puta, aí não, cara. Aí não. Não pode. A menina acordava no meio do dia, não lavava um copo, se apoderava do controle remoto da minha TV. Nossa. Pra ver Boi Garantido e Caprichoso aí, né? Que beleza! Desfilava na frente de quem estivesse na sala só de toalha. Ih, caraca. Queimou meu chuveiro e ficava pendurada no meu telefone quase o dia inteiro. Aí é foda, aí é encostado demais. Até que um dia a mãe dela falou que estava vindo para o Rio de Janeiro com um sobrinho passar 3 semanas e queria um lugar pra ficar. Ela queria ficar aonde, adivinha? Não acredito, cara, não é possível. Educadamente falei que não podia receber lá. A namorada do meu irmão, então, se revoltou, passou a não me dirigir a palavra, ignorando o fato de ela estar morando na minha casa. É demais, aí é demais, cara. Foram 4 meses muito longos com essa história, até que meu irmão não aguentou toda a reclamação da minha esposa, da minha mãe e minha, é claro. E ele acabou deportando a menina de volta pra sua terra. Peraí, o cara morava com a esposa também na casa da mãe? É isso? Não, então ele tá com a família de encostado aí, cara. Não, pode ser que a casa fosse dele, onde morava a mãe e o irmão. É normal. Não é normal isso. Não é normal você dar abrigo à sua mãe, jovem Nerd. Não, normal é que a casa é da mãe, aí ele casou e levou a esposa pra lá. Vamos ver quantos anos ele tem. Pra julgar. 32. 32 anos? Educação física. Professor de educação física. Mas existe, sim. Eu acredito que nas pessoas. Ele casou, aí levou a esposa pra morar lá na casa da mãe. Aí o irmão se sentiu no na direito. Liberdade no direito. Mas ele fala que a casa é dele. Ele fala aqui no e-mail. Eu tô... Aí quando tu mora com a tua mãe, tu fala, tá na minha casa. Não, mas eu tô lidando com os fatos. Será que a casa era dele? Ah, pode ser que ele tenha... Ele seja a casa dele. Mãe, vem morar aqui pra não ficar sozinha. Não tá aparecendo. Senão ele fala assim, não vou vetar essa mulher vir pra cá. Leonardo, eu boto fé em você. Eu acho que ele também tá morando... Jovem Nerd, acho que você é só mais um encostado. Eu acho que ele tá morando na casa da mãe com a esposa. Sobre o Nerdcast 401, finais fodas, Azaghal. Fausto Faria, 27 anos, jornalista de São Paulo, escreve. Queria relatar uma pequena canelada do Azaghal no episódio 401 sobre os melhores finais de filmes. Na verdade, as merdas que acontecem no filme Poderoso Chefão não estão relacionadas à cor laranja, e sim à fruta laranja. Ah, meu amigo. me deixa. Aí ele mandou uma lista aqui de todas as cenas que tem as laranjas. Eu vou fazer uma pergunta só. O filme é preto e branco? Não é preto e branco. Se o filme não é preto e branco, qual é a cor da fruta laranja? Olha isso, lembrando. Ou tem alguma toalha ou algum elemento de cena laranja sem ser as frutas laranjas? Tá certo. É a cor, meu amigo. Não seja tão ácido, seja mais cítrico. Guilherme Lima, 16 anos, estudante, São Paulo, capital. Estudante tem que ficar no Brasil mesmo, né? Ele podia fazer um intercâmbio. Não, pra Nova Zelândia, legal. Olha, esse é o Jovem Nerd, sempre no marketing. No último Nerdcast, o 401, sobre finais fodas, vocês falaram sobre o final de O Nevoeiro, que eu gostei muito, por sinal. Me empolguei, porque com todas as pessoas que falavam sobre o filme, somente eu havia gostado. Porém, não comentaram sobre o que eu achei mais foda do final. Olha aí, spoiler do Nevoeiro. Prepara. O filme mostra um monstro e a situação improvável em que os personagens se encontram, mas foca também no desenvolvimento da relação do grupo que está dentro do mercadinho. A tensão que se forma entre essas pessoas é proporcional ao medo dos monstros que estão no lado de fora. Forma-se um grupo religioso fundamentalista, liderado por uma velha louca. Em todo momento, essa mesma, a velha louca, afirma que tudo aquilo é um castigo de Deus. O caos acontece quando a velha chega à conclusão que é preciso fazer um sacrifício de sangue puro, no caso, o filho do justiceiro. É, isso aí. Por causa disso, eles fogem e acontece tudo que vocês comentaram. É maneiro o desenvolvimento do grupo, assim. Né? Mas, o que vocês não comentaram é que o exército só aparece quando o justiceiro mata seu filho. Claro que a gente comentou. Não, mas, ou seja... Ah, caraca! Entendi. Quando o justiceiro mata o seu filho. Ou seja, ele fez o sacrifício de sangue. Puta merda, que excelente! Ele grita no final não somente por ter matado o filho e aquelas pessoas, mas por ter percebido que a velha fanática talvez estivesse certa. É boa visão. Assim, não cara pira, isso, Deus é... queria o sangue e tudo aquilo foi castigo divino. Caraca! Encaixa. Faz todo sentido. Faz sentido, muito bom. Parabéns. Boa interpretação. Parabéns, excelente e-mail. Excelente. Porra, não vá embora do Brasil, a gente vai perder um cara observador. fique aqui. Nerdcast 402, agora sobre o Sistema Solar. Jefferson Ferreira, 24 anos, professor de inglês, português e latim do Rio de Janeiro, capital. Porra, professor de latim. O que tem? Eu queria... Tá precisando? Tava. Por quê? Eu quero tatuar uma frase, mas eu já tatuei o negócio do Maori, agora eu tenho que tatuar do outro lado. O quê? Carpe diem? Não. O Jovem Nerd me toma por um qualquer. Eu vou fazer a tatuagem Carpe Diem. Ai. Eu queria tatuar em latim aquela frase do Gladiator. A vida, a morte sorri pra todos. Que você quer... pode fazer sorrir de volta. Você quer traduzir isso em latim aí? Queria te tatuar isso em latim. Pera aí, Jefferson. Porra, manda seu e-mail aí. Manda a frase pra mim em latim aí, sério. Como é que é a frase? A morte sorri pra todos. O que você pode fazer é sorrir de volta. Olha aí. Ok. Tudo que você pode fazer é sorrir de volta. Tem que ver qual é a frase direitinho, né? É, só assistir o Gladiator, um sacrifício e mandar a frase. Eu vou ficar muito agradecido. Ah, muito bom. Primeiramente, não acredito que tu vai tatuar isso, cara. Não acredito. Tudo bem, vamos lá. Primeiramente, gostaria de elogiar o podcast, seu Jovem Nerd, Zagal. Muito bom, muito interessante e ao mesmo tempo engraçado. É um tema muito bom de ser discutido. Vocês o fizeram de um modo que não soasse pedante aos leigos. Minha mãe e minha irmã, sim, ouvimos o Nerdcast em família. Olha aí que bonito. Em relação ao vocabulário marciano relativo a Marte, olha aí, eu vou falar do marciano. Deve-se dizer que na evolução da língua, diversos fonemas foram da mesma forma adaptados ao novo padrão fonético. Os vocabulários passaram por várias formas até chegar o que usamos atualmente. Okay. No caso de Marte, o que ocorreu foi uma assimilação do T sobre o S. Sempre houve uma confusão entre esses dois fonemas produzidos na mesma parte da boca. Com isso temos a evolução Pontius para, que é Pontius Pilatus, para Pôncio, ou Fortia para força, né? Isso tá falando o latim para o português. E Mars, que é Marte, Martius, é março. Um mês dedicado a Marte, o deus. E Tertia virou terça. Porém, essa confusão já existia na própria língua latina, já que o imperador romano foi Flavius Marcianus, em latim, já com a grafia na sibilante C. Então, é isso, cara. É, a língua portuguesa é uma loucura. Latim acho, já é maluco. Eu acho uma merda. E a nossa língua não ajuda. Eu acho, cara. O cara é professor aqui de português, inglês e latim. Uhum. Eu quero fazer uma observação. Pra que você tem X, S, Z e C com o mesmo som? Ah, com som de Z. Eu quero que você me responda isso, professor. É uma loucura da língua portuguesa. Nossa língua é... Eu queria reformular, fazer uma reforma ortográfica pra valer. Podia fazer uma pra valer. Não, o Z é pra um uso só, o C é pra um uso só. É foda, é foda. É, nossa língua não é fácil. Por exemplo, não. Sapo, S-A. É. Cepa, C. Cepa? Cepa. O que, que é cepa? Cepa de árvore. Mas não é com C? É com C. Com C. Devia ser com S. Ah, devia ser com S. Cepa. Devia ser, ó. Sassessi, sossu, S. Kakeki, cocu, C. Tá bom. Uai, mas faz todo sentido. Eu sei que faz sentido. Eu não sei. Xaxaxi, xoxu, adivinha com que letra? Izazezizozu. Tá bom. E acabou, joga o Cecilia fora. Quero dizer o seguinte, antes de mais nada, a gente tem que dar parabéns pro Padilha que ele conseguiu, né? Sim. Tá todo mundo falando do filme do cara. Ele conseguiu. Sim. Claro, cara. Tá olha tendo, vai ter MRG, vai ter aquele de cinema, como é que é? É cocada, né? Cocada. Cinema com cocada. Cinema com cocada. Vai ter o Nerdcast. Né? E todas as mídias, as pessoas discutindo por aí. Então, a repercussão o filme fez. Sim, sim. Não. E, cara, e o Padilha é foda, cara. Como é que tá o lance de bilheteria, galera? Que... Eu tô olhando, eu vim olhando nesse momento aqui. Eu não posso falar pelo resto do mundo, mas no Brasil, estreou nesse final de semana com 8 milhões de reais. Foi a renda, 600 mil pessoas foram ao cinema no final de semana. O que significa isso? Foi o líder, foi o cara que liderou a bilheteria esse final de semana. Mas lá fora não liderou. Lá isso é bom ou é uma merda? É bom isso pra caralho, é bom pra caralho. Mas lá fora não liderou. Foi caído, né, cara? Lá fora não olha, foi olha, não sei não, cara. Ele estreou, ele ficou em terceiro, mas ele perdeu por uma comédia romântica daquela que tudo quanto é namorada arrasta. É, porque era Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. E perdeu pro Lego. Mas o Lego é a potência. Mercado doméstico, 44 milhões. Mercado exterior, 100 milhões. 144 milhões, tá bom. Não, mas olha só, não é por isso. Não dá pra montar um Robocop, mas... A gente não tem que julgar o filme por isso. Isso aí é outra coisa. Eu quero dizer o seguinte, antes que eu comece a destilar meu veneno aqui... Eu quero dizer que eu realmente tentei. Eu fui ao cinema despido dos meus preconceitos. Cara, eu aposto a minha alma que isso não é a verdade. É a verdade, Didi, tu é verdade. Deve ter levado um saco de pedra, cara, pro cinema. Tu não pediu pipoca, pediu um saco de pedra. Eu fui tão com vontade que o filme fosse bom, porque, porra, cineasta brasileira, aquele negócio todo, eu queria que fosse bom, realmente. Eu fui tão nessa de, puta, eu espero que eu goste do filme, que eu fui na sala 4D. Aí você fez merda. Eu dei aquela que a cadeira treme. Treme, que vem ventinho, que vem água. Isso é merda, cara. Faça isso não, bicho. Ah, eu achei legal. Destrói a impressão do filme, cara. O Dudu vai falar que foi por isso. Ah, tá bom. Então vai assistir cinema com os irmãos Lumière lá, com o pianinho na sala. Esses puristas, gente. Não, porra, caralho, você tá assistindo um filme de ação. Cada hora que alguém toma um tiro, a cadeira balança. Vá pra puta que pariu, é, velho. É porque a tua cadeira não balançou e tu ficou bolado. A minha bagunça é feita. Ah, não. Eu não... Então, cara, eu vi em 2D e foi maravilhoso. Puta. Robocop 3D, não? É, eu também vi 2D. Eu adorei. Mas isso aí, eu falei assim, eu vou botar todas as minhas fichas. Eu vou no cinema mais caro que tem. Sabe qual é? Erro. Não é erro, cara. Eu tô mostrando a minha vontade. Eu podia ter esperado pra assistir no avião. Eu sei, porque eu tava num almoço com a Zagal, eu falei assim, ó, eu vou ver o Robocop aí. Tu quer ver? Ele, não, acho que eu vou ver outro filme. Aí eu fui ver o Robocop no cinema e, no final das contas, ele foi, acabou que mudou de ideia. Foi ver o Robocop, tá vendo? Caraca. Puxou a nerdice, puxou. Eu falei, vou ver aí. Mas eu vou te falar que no começo do filme, eu tava comprando a ideia. Talvez por esse meu ufanismo. Que ufanismo, o Robocop nem veste a camisa da seleção brasileira nos primeiros 20 minutos. E eu tava realmente naquela, puta, vai ser legal, hein? Olha só, que maneiro esse... Mas não deu. Bom, então, pô, vamos falar por que não deu e vamos falar por que para as outras pessoas elas gostaram. Não deu porque nenhum filme hoje vai conseguir repetir a mesma experiência de quando você tinha 8 anos de idade, sentou no cinema e viu aquele robozão prateado dando tiro em vagabundo. Eu acho que não é nem só isso, cara. O contexto hoje é muito diferente. O que a gente imaginava de polícia, de robô, de automação dos anos 80 e hoje é muito diferente, velho. Você para analisar a própria estrutura do Robocop, a maneira como ele era mais lento, a maneira como ele andava num carro. Bicho, o que é aquela viatura do Robocop no filme de 87, velho? Parece... É cheirado. Parece essa boleteira, cara. Não é nada. Mas olha só, Dudu, aquilo ali é proposital, assim como tudo no filme do Robocop. Aquilo ali é uma paródia da decadência americana. Sim, sim. Eu tô falando, a realidade era muito diferente. E olha só, eu não vou te enganar, não. Se a gente fosse construir um robô com uma pessoa enfiada dentro, como eles construíram no filme, ele seria como o Robocop de 87, não como... Nem fudendo. Nem ele seria igual aquelas máquinas que a gente saiu na porrada naquele evento, que foi uma maravilha, a destruição do caralho. Seria uma caixa com armas, cara. Isso seria um humano. Humano é a pior forma que tem, mas eu vou, cara. Vocês não viram aqueles vídeos que tem de um braço robô jogando um celular pro alto e pegando? E aí o cara, o braço robô batendo uma bola de ping-pong aleatoriamente na mesa e pegando em 100% das vezes? Não, é só o braço, né, cara? Tem que botar o resto. Na moto, o resto na moto. Eu quero ver esse braço na moto fazendo isso, com bolinha de ping-pong. É verdade. A 150 por hora, pulando em cima de um E-209. Tranquilíssimo, porque se você tem um carro decente hoje em dia e passa de 100 por hora, eu tenho uma má notícia pra você. Quem tá dirigindo é o computador. Você tá só sugerindo pra onde você quer que o carro vá. E com essa frase dita, a gente já entra num dos conceitos bem legais desse novo Robocop, né? Que é aquela questão do livre-arbítrio, né? Onde o software assume, onde é o cérebro humano, aonde a máquina toma... O que é livre-arbítrio, no fim das contas? Mas isso tinha no filme original também, né? Não. Mais ou menos. Claro que tem. O que tinha era aquela coisa da diretriz. O filme original não tinha sutileza nenhuma. Claro que tinha, cara. O Robocop era o maior... Ele vai ganhando humanidade conforme o filme. No começo ele é um zumbi, ele perde a humanidade totalmente no início. Não, no início ele, como morto, ele volta um robô, né? Ele vai ficando bolado, vê a parceira, ela chama ele de Murphy, aí ele dá um passinho pra trás, ele fica meio assim, entendeu? Aliás, pausa, que bom que dessa vez não rolou clima entre o Robocop e a Murphy. A Murphy não, cara. Lewis. O Lewis ia ser o Wagner Moura, né? Lewis. Era ser o Wagner Moura. Sério? Lembra que ele falou pra gente naquela entrevista do Elisa? Falou que ia ser o Wagner que Moura. Que ele foi convidado pra ser o Lewis, mas ele tava envolvido no... Elisa. Serra Pelada. Teria sido melhor, porque teria construído um personagem melhor. Porque o Serra Pelada foi esquisito, né? Eu achei. Elysium, tudo bem, eu até entendo, mas porra, deixar de fazer Robocop pra fazer Serra Pelada é foda, cara. Mas o Padilha falou que ele tava em refilmagem do Elysium também. Refilmagem? É, aqueles picapes que eu já vão refilmar Elysium. Refilmagem, aquela obra-prima cinematográfica teve necessidade de. You have 20 seconds to comply. Por falar em refilmagem, isso é um tópico que eu quero abrir aqui com vocês. Por favor. Abra o. Que assim, quando a gente fala, ah, eu não gostei do Robocop. Vem uma enxurrada de adolescente cheio de hormônio espinho. E eles ficam gritando um monte de coisa do tipo, ah, você não pode comparar com o original. Ah, esse filme não é uma refilmagem. Ah, esse filme é uma releitura. Meu amigo, quando você faz o filme com a mesma história, com o mesmo nome, ele é uma refilmagem. E não é uma releitura. Não tem uma releitura do Robocop ali, cara. Tem uma adaptação à tecnologia, só. É um remake, é um remake. Não, não é um... Cara, a música, a música tema, entra a música tema. Como você não vai comparar, cara? Entra a música tema no início. Não é um remake, é uma releitura. É uma releitura, cara, é a mesma história. É uma releitura e sim pode ser comparado. Qual é a história do novo filme? Só pra eu entender, que eu acho que não peguei. Eu tava distraído com a poltrona mexendo, eu não percebi. Tem uma diferença, é óbvio que tem uma diferença, mas qualquer remake tem. É a mesma história. Não, as corporações influenciando na política e explorando os seres humanos. Essa é a história. Simples assim. Sim, mas olha só, você tem um foco nesse novo Robocop. Ah, mas até aí essa é a história da fantástica fábrica de chocolate. Não, cara. Excelente ponto. É a mesma coisa, pega o policial morre, bota o policial no robô. Policial, ah, eu sou humano, eu sou robô, eu sou humano, eu sou robô. Eu sou humano. Me permitam. O policial no robô é totalmente diferente do primeiro filme pra esse. O que? Contexto é totalmente diferente. O que? Não é. Caraca. Porque ele é um detetive e antes ele era um PM, é isso? Totalmente diferente. Olha só, o motivo é totalmente distinto, porra. Não, o meu primeiro filme... Não é totalmente distinto, cara. É o policial que quase morre e vira robô. É. Que cara, eu tô falando do motivo pra colocar o cara. As pessoas reclamam que a gente grita. Não gritem. Vamos deixar o Dudu Salles falar. Fala, o Dudu. Que é que tem de diferente? Primeiro filme, o objetivo era, a polícia está em greve, eu quero uma solução robótica para resolver a questão da greve. Não era isso. Não existe greve no segundo filme. Não era isso. Não era a greve. A greve era um detalhe da decadência. Eles estavam usando aquilo como forma de convencer a polícia. Não, peraí, você tá com a impressão errada. O objetivo do primeiro filme, você não lembra, é construir Delta City. Esse era o objetivo da OCP. Sim. E a OCP fez um contrato com a polícia deles oferecerem lá a tecnologia deles pra polícia. E eles inventam de botar os robôs na rua pra pacificar, entre aspas, a cidade, pra que eles construam Delta City. O foco é construir a cidade nova em cima da cidade velha. Essa é a parada. É tipo as UPPs. Sim, só que no filme original os robôs não funcionam direito. Porque eles só tem o Edge 209. Só tem, exatamente. Não tem aqueles mil drones. E também não funciona tanto assim. Não sabe nem subir escada aquele puto. É, então. Mas era um protótipo. Agora no novo, tem óbvio que tem diferenças. É claro que tem diferença. A gente tá querendo dizer que a premissa é a mesma. Por isso que é a filmagem, mas tudo bem. Totalmente diferente. Sacanagem. O Didi Braguinha já tá mudando de lado. Eu percebo na voz dele o medo. You have 20 seconds to comply. Como o Azaghal estava falando, porque o remake, o pessoal já vem enxurrada, as pessoas sempre usam desculpas, né? Tem que arrumar uma explicação para que outra pessoa que elas gostam da opinião normalmente não tenham gostado. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é contra remakes. Afinal de contas, A Mosca, Doze Macacos, Scarface, True Lies, Cabo do Medo, Vanilla Sky... Vanilla Sky é uma merda, desculpa. Tudo bem. Não, mas olha só, até uma recente, o Karate Kid, que é um filme da minha infância. Caraca. E eu gosto muito do remake. Não. Eu gosto. Cadê o desligado? Não, eu gosto. Eu não posso fazer nada. Independente, tá? Isso aí é um filme ou outro. Mas grandes filmes são sim remakes. E sim, esses grandes filmes foram comparados com os seus antecessores. Claro, pô. E sim, para que eles alcançassem esse status que a gente tem hoje, eles superaram o original. Sim, se você está disposto a enfrentar um adversário que tem um nome maior que você, você tem que ultrapassá-lo para ganhar o troféu dele. Não tem essa balela. Então, por conta disso, eu achei que o filme do Robocop, ele foi medíocre na sua proposta. Mas aí as pessoas, depois você falou assim... Você usa palavras fortes, as pessoas ficam confundidas. As pessoas falam assim, olha, medíocre não significa que o filme é um lixo, nem sim, que é bom. Mas aí as pessoas acham que medíocre é abaixo de lixo. Então tá tudo. Mas achando... aí é o problema delas de interpretar erradas palavras que eu desculpa, sou escritor, eu tenho livros, eu sei português, desculpa. O rei dos escritores se pronunciou. O Afonso é o Enéas. Isso foi digno do Padilha. Porra. Mas é verdade. Foi digno do Padilha. ele já propõe a bomba nuclear logo no começo, se foda-se, vota em mim. Eu acho que não precisa ser assim. Só até a discussão que a gente teve rápida no MRG, mas eu não acho necessariamente que a gente tenha que ir por esse caminho da superação, sabe? Não, peraí. Então, assim, a gente vai fazer um remake. Ele vai ser um filme merda, olha, mas só, ok. Não. É uma outra levada. Então por que olha fazer? Só. Por que fazer? Só pra ganhar dinheiro? Olha só. Aí você parece Highlander. É, deixa eu ajudar as pessoas. Não precisa. Vocês acham que Cosmos do Neil deGrasse Tyson vai superar o Cosmos do Carl Sagan? Talvez supere. Não, eu não sei, tem, cara. É porque ele vai ter informações atualizadas, essas coisas. Agora, o Neil vai ser tão querido quanto o Carl Sagan, vai falar tão bem quanto não ele. Não vai, porque ele tem 30 anos de história atrelado. Mas aí você tá falando de um produto diferente também, né, Cardoso? Acho que é uma análise um pouco mais... Não, eu tô falando... É um belo exemplo do Star Wars. O episódio 1 sofreu muito também, porque todo mundo que foi assistir episódio 1 e assistiu o Star Wars original no cinema com 8 anos de idade, não conseguiu ter a mesma sensação de deslumbramento. Mas eu não acho que o problema tá no deslumbramento. Você até puxou isso no Robocop. Mas tem um pouco sim, cara. Não, eu discordo, porque se você analisar como filme mesmo, ele tem personagens porcamente desenvolvidos, com exceção de alguns momentos ou outros. Claro, como eu falei, eu não achei o filme ruim, também não achei o filme sensacional. Você achou medíocre, Olha só, para as pessoas saberem, medíocre é a mesma coisa que mediano. Isso. Entre o grande e o pequeno, sem grande valor. Isso então, que... o Afonso Solano, ele quer polemizar. Então, quando você sair com uma menina e ela falar, seu pênis é medíocre, não se ofenda. Exato, exatamente. Agora, medíocre é o burguês falando mais ou menos, é isso? Medíocre é mais ou menos. Exatamente. Medíocre é o babaca falando mais ou menos. Beijo, Afonso. Qual personagem altamente desenvolvido fora o Robocop tem no Robocop original? Nenhum, cara. Não, cara, gente, o Robocop original não é uma obra de arte, alguma coisa assim, não. Só é melhor do que esse, mas é melhor do que esse. Original é um filme B que deu certo. É, ele marcou. Mas a proposta dele é ser um filme B. E ele detalhe, é um filme B que foi quibado do Cavaleiro das Trevas. Peraí. Agora eu tô curioso. Não. Por favor, Cardo, desenvolva. Eu vou oxigenar o cérebro pra assimilar melhor. Você tá falando do novo Robocop, né? Que foi o... Não, primeiro. O velho Robocop dos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas. O primeiro Robocop, ele tem um monte de referências que são chupadas diretamente do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Aquela coisa dos programas de televisão aparecendo... Sim, mostrando... E marcando a história, são do Frank Miller. Mas ele não inventou isso, cara. Tem cenas... Ele inventou isso no Cavaleiro das Trevas. Tem cenas que são referenciadas e tem cenas que são tiradas diretamente. Por exemplo, a cena que o Batman atravessa uma parede com uma porrada e arrasta um... sequestrador. Mas Cardoso, isso tem em revistas de super-heróis da década de... Não. Isso gerou um processo a ponto de que um dos pontos do acordo que eles fizeram foi que quem fez o roteiro do Robocop 2? O Frank Miller. Frank Miller. Exatamente. Por quê? Ele ganhou o processo e falou, eu quero escrever o roteiro do 2, é isso? Mas eu já tô... Não irem adiante, eles chegaram a esse acordo. O Frank Miller processou a Paramount Pictures, a Orion, por plágio? Eu aceito como verdade. Eu também aceito. E aí ele ganhou e falou assim... Não conferiu os fatos. Eu não quero dinheiro, eu só quero escrever o roteiro do próximo. Quero chocolate, né? Quero chocolate. É isso? É, o que eu conheço não é assim não, mas se tiver sido, beleza, fica aí a curiosidade. Tá explicado porque o Robocop tá de preto agora, pô. É por causa do Batman, não podia ser. Michael Keaton e o Frank Miller tá tudo por aí, cara. Eu acho que a gente tem capacidade de analisar o filme como filme, independente dele ter tido esse impacto em nós, em nossa criança na época. Criança interior. Isso, nossa criança interior. Eu acho que como filme ele falha nos alicerces que constroem filmes normais. Os personagens, eles não são bem aproveitados. Tudo bem, o Murphy, ele se desenvolve. Eu não gostei do ator e não acho que o personagem foi bem desenvolvido, mas ele com certeza é o melhor. Abre parênteses, esse cara é nível Hayden Christensen. Saudade do Peter Wheeler, hein? Nunca achei que ia dizer isso, maluco. Esse cara é muito ruim, cara. E olha que o Peter Wheeler nem ator direito é, ele é professor, cara. É, exato. Pô, Pô, não, mas cara, porque não, você, eu... você achou a interpretação dele muito robótica? Posto dessa maneira, talvez tenha sido bom e a gente não percebeu. É, é isso, cara. São dois atores pra esse papel, ou esse cara, ou o Schwarzenegger, cara. Ou o Cigano Igor, podiam ter colocado o Cigano Igor. É porque, assim, é muito contraste, cara. Schwarzenegger fazendo o papel de um robô, que ridículo. Só, nem isso. Olha só como é que ele fica, de novo, no meio do caminho aí, mediano. Ele, quando é uma pessoa, ele se resume a um policial esquentadinho, ele não gera uma empatia em você. Eu preferia muito mais o Kurt Russell, como policial esquentadinho. Sim, beleza, o Kurt Russell é carismático. Tango. Tango Robocop. Esse cara nem é carismático, nem fisicamente, nem o personagem dele deu margem pra ele interpretar nada, a família dele não é carismática. Você fica relação... esperando que ele morra, você quer que ele morra logo. O Afonso só quer se relacionar com pessoas bonitas. Pô, mas a esposa dele é gatinha, cara. Concordo. É gatinha, mas a relação dele com a esposa se resume a uma pré-foda. Ah, cara, que isso? Você queria o Lars von Trier? Ninfomaníaca. Eu queria que eles tivessem uma conexão, entendeu? Pra que você sinta a perda que a mulher dele sentiu. Tipo você... como aconteceu no filme de 87, né? Que a gente vê isso muito bem aprofundado, não, né? Não tem, você não vê tem, isso também. Bem aprofundado, sim. Ah, cara, não vê, cara. Você vê, cara, você só nem que... vê, a mulher não tem nem fala no filme, caralho. Como assim você vê? Não precisa... Mas aí a fala é pra massa. Se você usar da sutileza que o primeiro Robocop usa, quando ele viaja pela... Desculpa, eu sou medíocre, Afonso, desculpa. Não, cara, não é isso. Mas assim, o primeiro Robocop, ele não faz a introdução da mulher no começo do filme porque ele não é beabá. Você conhece o Murphy... O pouco que conhece, você vai entender a relação dele com a família aos poucos e com o clímax, né, quando ele faz a viagem, aquela viagem fantástica que o Basil Poliodoros vai crescendo a música, quando ele faz na casa antiga dele, que na ele faz as memórias e os detalhes que ele rodava a arminha pra imitar o personagem do show de televisão que o filho dele gostava, o holograma com a esposa dele. Isso é uma construção legal. Isso é uma construção bem feita ao longo do filme. O filme não precisa ser ato 1, introdução dos personagens, ato 2, conflito gerado, e ato 3, resolvido. Você pode brincar com isso. Aqui você não tem nenhum tipo de brincadeira. Mas respeito. A estrutura desse não tipo teve brincadeira, morreu. Explodiu antes. Não, olha só. Antes de qualquer parada, antes de qualquer coisa, a gente tem que dizer, deixar bem claro, que existe uma diferença de censura nos filmes. O Robocop de 87 é um filme que não tinha censura. Que pra mim aquela porra é pior do que um pornô pra botar pro meu filho. E a gente assistia nessa sessão da tarde. Já meu médico. Caralho, olha isso, o cara é fuzilado, nego grita de sacanagem, aquele é humor, aquele é um monte de lado. Chama é. Um médico. Pô. É, a sátira que a gente falou. Tinha é aquele cara da. Aquele negão do grupo que fazia, que só ria assim, que nem desenho animado, é. Qualquer coisa, cara. A gente não sabe se ele comeu a Lewis ou não. Quando ele volta e fala, ah, já dei cabo dela. É verdade. Caraca, outro layer do filme. Nossa, meu Deus! Outro layer. Que horror! Não, cara! Ele já tá com o papo fora, né, cara? Que terror. Bem, mas ela superou aquilo rápido, então provavelmente. You have 20 seconds to comply. Eu acho que agora a gente teve uma censura que, por uma opção do estúdio, obviamente, foi muito agressiva. Censura o PG-13, né? Que é uma codificação, cara, que impede basicamente sangue, cara. Mas apesar disso, o filme é bem violento. Não, eu tenho que defender. Não é, não. Olha só, eu vou defender. Seria, olha só. Não. Gente, uma criança é vaporizada inteirando os primeiros minutos. Não, mas aí não tem violência, não tem violência. Não, você não vê. Mas é marronzinho, não é violentinho, e não tem problema. Não, mas gente, olha só. Seria violento se a criança tivesse virado uma bola de sangue. Né? Seria violento. Tivesse espirrado sangue no E-209. Aí seria realmente violento. Mas ali foi só fumaça. Ele jogou bomba de fumaça na criança. Não, mas olha só, o conceito é violento. O conceito é violento. Convenha, seria violento se fosse uma criança lourinha bonitinha, como era marronzinho árabe. Não tem problema, passa fogo. Inclusive, é o seguinte, quem programou esse E-209, né, cara? Um robô blindado. E um moleque com uma faca e passa fogo. Aí é porra. Que tá, mas aí é que tá, mas o ED-209 tá programado com parte das leis do Asimov pra proteger outros humanos. E o moleque com a faca é uma ameaça a outros humanos. Isso é o ponto alto do filme. A ideia, começa a discussão filosófica aí em cima. É, aí começa toda a parte psicológica. A ideia é o fascismo. É o fascismo da coisa, entendeu? Dessa situação dos drones. E não deixa dizer que o robô ele agiu sem pensar. O que depois faz a ponte pro Robocop, ele dá aquela hesitada. O protocolo do robô é, se a pessoa está com arma, ela é hostil, ponto. É 0 ou 1. Se não está com arma, ela não é hostil, eu não posso nem atirar. Esses dois pontos são utilizados até de maneira bem legal durante o filme. E mostra o quanto o Robocop é incompetente quando ele tá na fase humana. Eu não vejo problema na falta de violência no PG-13, porque... Sim, Seus Anéis é PG-13 e é ótimo. Mas entendeu? Eu sinto falta de Batman, violência. O Batman, o Cavaleiro das Trevas, que a gente saiu... Caraca, esse filme foi violento. Não tem sangue, também é PG-13, entendeu? Mas eu sinto falta de violência. Então, eu também gosto. Eu gosto daquelas cartuchos de sangue gigantes que o Paul Verhoeven bota nas pessoas quando elas são fuziladas. Eu acho maneiro. Mas, tipo assim, eu não pensei mal desse filme por não ter essa violência. Eu falei, vamos lá, mente aberta, eu quero ver o que ele vai me apresentar. E eu gostei bastante do início do setting dele, de esse controle fascista dos drones. Isso é legal. Do programa Samuel Jackson, achei muito legal. Essa parte eu gostei bastante. Ele lembrou bastante, um pouco. Ele lembrou, eu assistiria. Ele lembrou um pouco. Se fosse aqui no Brasil, ele ia ser apresentado pela Raquel Sherazade, né, cara? Mas ele lembrou um pouco. Não, ia ser apresentado aquele maluco lá, qual é o nome dele? Do Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Um robô é um estado de lástima. Corta para o Irã. Os drones. Mais uma vez, as baterias compradas na China pela polícia brasileira deixaram na mão os nossos robôs. Bom. E agora, governador, quem vai pagar esses robôs que os vagabundos pegaram, desmontaram e estão vendendo na feira? Exato. You have 20 seconds to comply. O programa do Samuel Jackson, ele entra muito bem, assim, ele é até uma alusão a toda essa brincadeira que tinha com o telejornal do filme original. Tinha isso no Tropa de Elite 2 também. Sim, no Tropa de Elite 2, exatamente. É mais Tropa de Elite do Sim, que Sim, muito mais. Tinha muito na mais. Maçã Ilimitada e, também. Ele vai além porque ele faz um programa totalmente partidário. É, ele é compradaço. Né? Ele tá totalmente a favor daquilo e ele quer... Aquele cara era o George Bush, você sabe, tá de máscara. Que cara? O apresentador, o Novak. Novak. Ele era o George Bush, cara. Ele é o Bill O'Reilly, o Roger DeVos. É, Fox News, é. E ele é totalmente partidário. E eu achei interessante como ele vai forçando, né, manipulando a informação, como a gente tá vivendo isso agora, cara. O Padilha é muito inteligente em colocar isso. Quando começou até os protestos no ano passado, que você via que a mídia não mostrava direito o que tá acontecendo, e tararau. E aí esse programa é exatamente isso. É, a criança tá sendo assassinada ali, e aí ele corta pra mim, não sei o quê. Está vendo? Os vagabundos estão morrendo, viva as nossas forças e tal. Assim, tudo editado, tudo manipulado pra que a ideia que eles querem seja passada à frente. Muito inteligente, muito legal essa parte, adorei, achei muito foda. E tinha totalmente a cara do Padilha, eu notei isso. Isso é ele, entendeu? A parte social dele. Essa coisa da violência que a gente tava comentando, que realmente quem é fã do original, quando falou, pô, o filme é pra 13 anos, a gente sabe que o Padilha, é, aquela coisa disso, me disse com o Meirelles, aquele blá blá blá e tal, os produtores fungando no cangote dele, enfim, ficou P13, 14 aqui pro Brasil. A gente sentiu falta realmente porque a proposta do primeiro, uma das camadas críticas era a banalização da violência na época. E aqui, apesar de eu achar que ainda é contexto, ainda é válido, aliás, a discussão, o Padilha optou, obviamente, por não usar a banalização da violência. Eu não vejo problema, realmente. Vocês falaram, bons filmes usam essa faixa etária e tem cenas que passam a violência e passam uma ação muito bacana. O que eu acho que isso causou de estranheza aqui é que você coloca, primeiro que o Robocop com suas armas genéricas ali, uma SMG qualquer e a outra arminha de choque. E eu acho que por conta da falta de violência, a arma de choque, eu até discuti isso com o Diogo, acaba gerando visualmente uma cena muito mais agressiva do que as balas de verdade. A bala de verdade acaba sendo uma bala mágica, que quando ele passa nos bandidos, os bandidos desaparecem, né? Sumiu, acabou, resolveu aquele problema. Agora, quando ele dá choque no cara, o cara sofre, o cara sofre. Faz cocô, faz xixi. Mas foi merecido. Pois é, eu ainda acrescentaria, cara, sobre a questão da violência, que o primeiro filme, o de 87, ele trata a violência, além de ter, né, a banalização, essas coisas, como, de certa forma, um equilíbrio dentro da narrativa, né? Você tem um mundo muito louco, cara, ali em volta, e quando o cara... começa um filme com o teste do Ed-209 fuzilando um filho da puta aleatório numa sala de reunião. Ele é muito maneiro, não é aleatório. Não, é um cara aleatório que tá ali, é um executivo. Cara, é um executivo do board que não existe no futuro. No futuro você é um CEO, você só tem dois diretores de marketing. É isso. É isso que vai ser o futuro das empresas. Você tem um Steve Jobs genérico Os dois diretores de marketing. Verdade. E esse Robocop do Padilha é algo que o original nunca foi. Ele é sádico. Não, que sádico, cara. O outro é muito mais... O outro ele joga o Bodker pra lá e pra cá pra poder exigir o nome. Mas foi o cara que matou ele. Ele dá pra você entender. Esse, ele pisa o cara no chão, na mão do cara e fala, olha, eu vou quebrar a sua mão e você vai ter que me dizer, senão eu vou te dar um tiro e você vai se cagar todo. Esse é muito mais sádico. Esse é eu sádico. Lembrei daquele filme do Edward Norton, que ele é um... É a nova história, outra história americana. Ele manda American um maluco, History X. Pô, aquele manda o um maluco morder o meu fio e pisa na cabeça do cara. Aquilo não é PG-13, né? Olha aí. Mas olha só que legal. Você não precisa mostrar o cara mordendo o que aconteceu quando ele chutou pra ser violento. É, sim. Vê. Olha naquele como é que a edição trabalha. É. O problema que eu tenho mais com esse filme é com essa mediocridade de novo. Oh, foda-se, vou usar o termo que ficou mais... É o seu bordão. Já é hater mesmo. Tudo bem. Você pode tudo, você é o rei, cara. Não adianta você explicar pra alguns, você vai ser sempre hater. Todos aqui sofremos desse problema. Agora, você tem ali, cara, na minha opinião, claro, tá? Cenas de ação que começa já com troca de tiros, que pra mim pareceu academia de polícia. Um se esconde ali, pá, aí o outro atira, pá, aí atira, pá, pá, sabe? Interminável. Começando com o jogo... Na vida real, as pessoas não ficam em pé na linha de tiro. Não, não é em pé, cara, não é em pé. Vou dar um exemplo. Foi um exemplo que eu dei pro Diogo quando a gente tava batendo papo. Duro de Matar 1. É um... Excelente. Realmente filme, é um muito realista. Exemplo. Um documentário, gostei, continua. Tá destruindo a infância do Afonso. Não, eu não puxei o Duro de Matar porque eu disse que ele era realista, não era isso o contexto. O contexto é o seguinte: Duro de Matar é um filme sobre tiroteio, essencialmente. Como é que você transforma um filme inteiro de tiroteio em algo interessante narrativamente? Você faz um planejamento no storyboard, você joga o personagem de uma sala pra outra, ele sobe em um lugar, ele usa o cenário enquanto ele tá atirando pra vencer, pra sobrepujar já aquele problema. No Robocop é o tempo todo troca de tiro. Um atirando no outro, não tem nada de diferente. Não tem nada inspirado no filme. Entendi. Não foi dinâmico. Entendi se quiser. Sabe que eu agora, sem sacanagem, eu li bastante reclamação de gente dizendo que o Robocop tinha poucas cenas de ação. Eu acho que ele não tem pouco. Ele tem poucas memoráveis, Cardoso. Não, memorável não tem nenhuma, me desculpa. É. E que o Padilha, ele botou as cenas de tiroteio só pra cumprir tabela, que o não interessava pra ele muito fazer isso. Ele falou, eu lembro que ele falou no making off, numa entrevista, não me lembro, mas ele declarou que as cenas de tiroteio, que as cenas de ação eram outra parada, não era estilo americano, que a câmera ia e voltava. Eu não vi nada demais, sério. Eu acho que ele falou isso naquele blog concorrente que não pode ser citado. E realmente eu concordo, muitas cenas de tiroteio não são inspiradas. Pois é. São meio... São burocráticos. Isso, falou certo. É burocrático. É tipo, é aquele beabá commodity de cena de tiroteio. Faltou realmente criatividade, porque você pode pegar até Duro de Matar, que tem cena de tiroteio em elevador, tenso e foda pra caralho. Eu não supero a Clive Owen em uma rajada de balas comendo a Mônica Bellucci enquanto mata um também. Também. Esse com certeza não é PG-13. Não, esse não é. Eu acho que o que a gente tá querendo dizer aqui é que, dentro de tantos exemplos, né, de tanta evolução, né, porque tiroteio que mais tem no cinema, então o cara tem que realmente se reinventar se ele quiser fazer alguma coisa fora do beabá. Não teve tanto... Matrix! Sim, ok. Chegamos à conclusão aqui que não teve nenhuma nada demais além do que a gente já conhece, já viu em 300 mil filmes. Sim, em questão de ação e tiroteio. Até a cena que ele luta contra os S-209 lá, que é a maior cena de ação do filme, né? É whatever demais. É ok, sabe? Não, já não, vi. Não, cara, a cena é foda, a cena é tanta foda. Saudade daquela... Ah, não. A cena é uma merda, cara. Qual era o calibre? Enfrenta o Zé 209. Stop motion é uma merda. Eu entendo perfeitamente o que você vai dizer. Eu concordo. Eu adoro. Eu tenho a mesma relação, mas stop motion é uma merda. Valeu na época. Eu senti realmente saudade do Ed 209 tentando descer esse cara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Qual é o calibre da arma desse Ed 209 do filme do Padilha que não desmontou o Robocop? No original era 20 milímetros, cara. Era um canhão. Aquele cara falou assim, meu amigo, se você der um tirinho no Robocop com .50, acabou. Só atirar na boca. Atira no bigode, que já era. Aí o Ed 209 metralha o Robocop, ele grita, ele... Ai! Sabe que te pegou no nervo ciático? A pega na cabeça, nas costas. Caraca, meu irmão. O cara não falou que a armadura dele só aguentava até ponto 49? Que quando, o ponto 50 com balas dundum que matam tiras? Não seriam fatais? O que aconteceu? Naquela hora ele esqueceu. A tinta preta. Foi a mudança. A tinta é aquele croma, aquele fosco que você passa pra Kevlar. Proteger. É Kevlar. Né? O Azaghal, você citou aí a luta do Robocop de 87 contra o Ed 209, né? E tal. Que realmente ficou datado por causa dos efeitos. Mas voltemos... Nossa, foi datado. É horrível, horrível. Não é horrível, cara. Não. Ele solta um busca-pé do Robocop. Sim, Diogo. Mas isso aí são os efeitos. Aquele míssilzinho é uma merda mesmo. Joga o cabeção dele agora. Tirando os efeitos que obviamente estão datados, o Azaghal citou a luta dele. Olha como o andamento da luta é fantástico. Ele vai enfrentar o robô. O robô aparece de surpresa, começa o tiroteio. Pela primeira vez a gente vê o Robocop enfrentando algo que ele tem medo, porque quando quebra o capacetinho dele, ele fica com aquele olhinho ali dele. Ele fala, fica, caralho, fudeu, maluco. E aí, porra, o cara é arremessado pela porta, o caralho, você fala, meu irmão, o que você, diretor, Paul Verhoeven, vai fazer pra me surpreender nessa cena de ação? E o cara termina jogando a gente na escada, junto com a 19, que é uma coisa que você não viu. Cinema é isso, história, qualquer história é isso, você tem que surpreender, principalmente durante uma cena de ação que você tá esperando tanto. Quem esperava que a porra do robô não fosse saber descer uma escadinha? Isso que é uma cena de ação fantástica, sabe? É, eu acho maneiro. Eu vi. E aquele E-209 antigo, ele era mais maneiro, eu achei. O design de olha só, o design... Eu, quando era criança, tentei fazer um E-209 de papelão. Matou quantos executivos? No prédio. You have 20 seconds to comply. O design do E-209, eu tô com o nosso querido... É vintage. Não, não é só que é vintage. Ele é pensado, cara. O E-209 original, ele é um animal. Ele não é um robô. Ele ruge. Ele tem design de som. Um microfone com arma, cara. Se você pegar um microfone pedestal, esses clássicos, ele na original. Ele parece um microfone. Cara, quando ele cai da escada, ele vira um porco. Ele chora. Então, mas isso tudo, quando você assiste as entrevistas do software do DVD, você vê que esse é o objetivo. O cara fala, ninguém em sã consciência iria colocar um radiador na frente de um robô de combate. Não faz sentido. Mas aquele radiador ali tem um propósito. Ele é a boca da arte do filme. É a boca dele. O E-209, ele não tem olhos. Ele é a essência do robô idiota, que só obedece e continua indo pra frente. Ele é um robô idiota, com certeza. Você falou tudo. É tudo pensado. E aqui no filme do Padilha, o design de todos os robôs, incluindo o Robocop, é completamente whatever. O F-109, ele é um robô qualquer do Crysis, ele é um robô qualquer de qualquer jogo de Xbox One. Ele é pouco marcante. Quando a gente estuda arte pra videogame, arte pra cinema, o ilustrador, o que ele pensa? Ele pensa na silhueta, é uma das primeiras coisas que você apresenta. Pensa nos grandes heróis, pensa nos grandes inimigos, os grandes monstros do cinema. Todos eles têm uma silhueta que, se você olhar pela forma, você fala assim, opa, esse aí é o Predador, esse aí é o Alien, esse é o Arnold. E por aí vai. Nesse filme, nenhuma silhueta é marcante. Nesse caso, eu defendo porque é uma batalha perdida. Porque você vai sempre comparar com o Ed 209 original, você vai então, sempre comparar. Então faça melhor, não. Ora. Mas aí você faz outro filme. Mas outras pessoas fizeram remakes melhores, Cardoso. Por que eles não tentar? O ponto, eu acho, é que não deveria ter existido um remake de Robocop. A gente começa daí. Mas tu não gostou do filme? Não tô entendendo, já mudou de lado? Não, eu gostei do filme. Eu avisei antes até. Mas eu achava que, assim, se já que vamos fazer, vamos ver qual é. Isso traz limitações. Ele é um remake de um filme, cara. Cara. Você hoje em dia tem mais dinheiro, mais recursos, mais software. Você tem num iPhone, um computador muito mais poderoso que tinha antigamente. Você pode criar coisas diferentes e melhores, cara. E dessa vez o Robocop é Wi-Fi, não tem mais USB. Exatamente. Inclusive, a gente tá falando de design, eu quero falar aqui do design da roupa preta. Porque o meu descrédito, o momento que eu perdi toda a esperança no filme do Robocop foi quando o Steve Jobs mandou, Michael Keaton lá, mandou pintar o Robocop de preto. Enquanto ele tava com aquela corpo biônico cinza, vamos chamar assim, ele tava maneiro, cara. Ele tava um robô. Ele tinha articulações mais finas dentro do braço. Ele estava uma máquina com a cabeça, né? Sim. Quando eles colocaram aquela roupa lá, o Mark 56, Mark Black, Black Kamen Rider. Mas é a cor certa. Acabou, cara. Acabou o Robocop, porque ele perdeu completamente. A minha encrenca não é a cor da roupa, né? Pô, tá implicando com a cor da roupa? Não, cara, podia pintar a roupa do que quisesse. O problema é o momento. Aquela roupa preta podia ser amarela, podia ser azul. O problema não é a cor, é o design da parada. Ele deixou de ser um robô, exatamente. Ele deixou de ser um robô com um cérebro humano, ele passou a ser um super-herói. Mais um super-herói. Mas isso condiz muito com a história, com a estrutura do filme, cara. Exatamente. É exatamente essa curva sinuosa que ele varia entre humano, entre máquina, entre um robô com mente humana ou uma máquina que acha que é um homem, e ele fica variando nisso. Mas olha só, eu acho que assim, isso não estraga um roteiro. Mas essas coisinhas, elas contribuem pra você não curtir. Se identificar. Você não curte o herói. Se identificar ou não, entendeu? Então, por exemplo, quando ele realmente bota a roupa preta, eu achei que parecia que ele tava com a armadura do Batman, entendeu? Que não parecia um robô, que parecia um cara com uma armadura. Exato, é um cara com armadura, entendeu? Não um robô. Vocês acharam que ele era moleque, né? É, não. É. Mas nessa hora a gente já sabia que ele era um cara muito magrinho e que não tinha câncer de pulmão. Por que as pessoas curtiram muito o Robocop na época? Porque era novo. O que é isso? Um cara que é um robô. Não, e você colocar uma pessoa dentro de um robô, você, até trazendo pro nosso contexto atual, pessoas, seres humanos usando prótese, nunca é um negócio agradável, né? Não é um negócio divertido e não, cara, é uma alegra festa, né? É uma parada traumática, cara. Se o cara perde um braço, perde uma perna, ele usa uma prótese, aquilo é uma parada que é maneira de super-herói. É, porra, aquilo tem todo um contexto e tem toda uma parada sinistra ali. O Robocop original, lá de 87, cara, aquela máquina que tinha o rosto do Peter Wheeler, era uma prótese, era terrível, cara. Sabe? E aí, nesse Robocop, eles mostraram lá o Ghost in the Shell, a cabecinha com os pulmões. aí, nossa, nesse momento eu falei, esse filme tá com um cara que vai ser bom, que tá... Achei foda. Uma coisa... O meu momento que eu confesso que eu não gostei, que eu achei que foi completamente inverossímil, foi quando o Robocop chega na casa dele pra reencontrar o filho e o moleque fica com aquela cara de estou com medo, não sei o quê. Ah, puta que pariu! Meu pai é um robô? Exato, que é um super robô? Que moleque no universo não ia achar fantástico aquilo? Exatamente. Nessa cena, cara, tem uma sutileza que é muito foda, sabe? Quando ele chega como o Murphy, ele é um robô, ele é um ciborgue, na verdade, né? Porque o Robocop não é um robô. E ele chega lá e ele tá muito robótico. Muito robótico. Tá muito... Quando ele vai colocar a mão na perna, a mão dele... Puta que pariu, cara. Não sei o que aconteceu ali. Porra, o Windows XP naquela merda. Que tipo, muito devagar, cara. E aí, quando ele começa a agir depois, a movimentação dele é inacreditável. Ou seja, entra em uma questão. Quando o cérebro assume a máquina fica lenta. Agora, quando a máquina assume o cérebro, porra, a máquina vai embora, faz o caralho a quatro, cara. É isso, eu acho legal. Software, agora, então, quer ver um momento pra mim que valeu o filme? E eu não sou adepto dessas baitolagens, mas eu me emocionei muito. Foi uma coisa assim, pra quem ama tecnologia, foi na hora que o cientista tá lá com o paciente na reabilitação e o cara toca violão com as mãos robóticas. Porra, legal. É outro legal, ponto legal, também que entra uma questão filosófica muito foda aí em cima do lance da química, que eles falam sobre como funciona, né, as próteses, que eles falam sobre as reações químicas que acontecem e jogam uma imagem whatever na tela e você, caralho, que foda. E ele diz que quanto mais emoção o cara sente, pior pra movimentação. Ou seja, mais uma vez, a máquina precisa assumir mais do que o seu cérebro nesse momento. Aí foi viagem do filme pra justificar o Robocop entrar em modo automático, mas pô, mas é condizente, cara. Mas Diogo, olha só. Isso é tudo condizente, cara. Tudo eu concordo com o Diogo, eu achei isso bem legal. Até o Diogo que me apontou esse lado, assim, que a gente falou, até entendo ele ser rápido uma hora, lento outra hora. O Diogo puxou essa sugestão e eu achei bacana e ela tem um fundamento no filme. O que me incomoda um pouco é a falta de trabalho que o ator... esqueci o nome dele. Ninguém sabe. Ele é um ator mesmo, sério. John Doe, esse cara aí. Legação. A falta de a falta de estudo dele comparada a que o Peter Weller fez no primeiro filme ao interpretar uma máquina tentando ser humana. O Jovem Nerd sempre usa aquele termo do Uncanny Valley, né? Que é quando você enxerga um robô tentando imitar um ser humano, aqueles manequins malucos que os japoneses vivem construindo pra tentar aparecer com a gente, e fica esquisito. Dá aquele desconforto que a gente não sabe explicar exatamente por quê. E o Peter Weller, junto com o Paul Verhoeven, fez todo um estudo de mímica, a pesquisa atrás de todos os robôs da história do cinema e como que isso gerava esse desconforto na gente para que o movimento do Robocop original, eu sei que a proposta era mais robótica, era ele era um tanque de guerra e agora ele é mais uma moto, um drone, etc. Mas você tem que ter essa coisa artística de que você diga, ele não é uma pessoa numa armadura como a gente tá repetindo aqui. E ele parece o filme todo um cara dentro de uma armadura e não um robô se movimentando. Não, não é estranho o movimento mas dele. Mas no filme é explicado que normalmente ele é uma pessoa numa armadura e ele entra em modo robô quando tá em combate. Exatamente. Mas ele fica duro em certos momentos. Aí tem que perguntar pra mulher dele. Pô, será que colocaram essa prótese também na hora que estavam refazendo ele? Tá? Não, não tem. Ele não é. Esse é do ao DLC, contrário do Data, ele não é fully functional. Eu quero voltar a falar aqui do momento que ele tá lá no estilo Ghost in the Shell. Só cabeça, pulmão e a mãozinha flutuando. Sim. Eu não sei. O Átila não tá aqui, não tem ninguém do time de ciência, nem o Caio Gomes, pra me explicar como aquela mão está viva flutuando ao lado do corpo. Ah, tinha alguma arte. Não tinha, cara. Não tinha nada. Ela tava soltinha não ali. Tava não, solta. Tinha uns cabos ali, cara. Caraca, eu não vi os cabos, cara. Tinha os cabinhos. É meio esquisito mesmo, eu concordo com o Dave. Aquela mão é simbólica. Mas aquela mão não serve pra nada, é uma idiotice. O nego falou, a mão é pra ele apertar a mão e ele não aperta, ele dá a mão do robô pra apertar a mão do cara. Eles falaram pra caralho antes, ele vai ter a mão porque ele é humano dentro da máquina, então ele vai cumprimentar as pessoas com a mão humana e tal. E não tem no filme. Não tem nada disso. Tinha, eles cortaram. Sabe o que é? Se cortaram é uma sacanagem, porque ele cumprimenta o cara com a mão robótica. É mesmo. Mas ele faz de propósito, porque o exatamente, cara é um babaca. Exatamente, dá a mão esquerda. Quem dá a mão esquerda pra cumprimentar o cara? Só de propósito, cara é um babaca. É inimigo dele. E aí, outro problema que eu vi no filme, eu tô aqui pra falar o que eu gostei e explicar o que eu não gostei. A gente acaba vendo os resultados das ações do Robocop e da OCP e o caralho no PowerPoint. Então, por exemplo, quando o Robocop aparece, ali é a cena muito foda, quando ele vai e identifica o cara no meio da multidão, né? Achei muito foda, não. Aliás, que galera é essa que... Vamos fazer o upload de toda a base criminal um minuto antes da conferência de imprensa. Porra, Dr. Gary Oldman. Mas tudo bem. O que aconteceu nesse momento? Mas né? Assim, aí ele fica totalmente robótico e aí ele, tipo assim. Eles abaixam a dopamina. E aí ele vê o cara no meio. Achei do caralho ele chegar lá e prender o cara, mostrar. Esse cara tava de sacanagem também, né? Tava zoando a polícia, né, cara? E aí depois aparece lá o programa do Samuel Jackson dizendo que a opinião popular mudou. Tá 50-50%. Mas por que você não me mostra? Me mostra as pessoas dando entrevista. Você queria aqueles populares. Os populares. Eu quero esse Robocop aqui na rua agora. Me mostra a emoção das pessoas. Me mostra ele cumprimentando as pessoas com a mão humana, cara. Olha aí. Mostra ele fazendo, sabe, balançando o cabelinho de uma podia criança. Podia beijar um bebê, já que ele tem boca humana. Isso. Que é merda. Deixa eu concordar. O cara falando vocês assim. Vocês repararam que a história da greve da polícia, etc, foi minimizada? E quando ele tá saindo da delegacia uma hora, tem gente protestando com cartaz, dizendo, strike, não sei o que. Strike, robôs tomam empregos de pessoas. Eu vi. Porque não fazem sexo, né? Tem isso. É verdade, Cardoso, e mostra que provavelmente o nego tirou esse... Então eu falei assim, poxa, mas que oportunidade desperdiçada de engajar a gente emocionalmente com a opinião das pessoas, o Robocop é legal e não sei o que. Não, ele prefere mostrar um gráfico. Aqui, 50%, 50%. Sim, Robocop, alguma palavra para as crianças? O Padilha acaba de falar que o Robocop tem alma brasileira. Não desiste nunca, né, brasileiro? Não desiste nunca. Será que o Robocop tem bafo? Cara, deve ser inacreditável. Não, ele não tem estômago. Ele não tem estômago, mas o bafo não pode vir da boca? Será que escovam os dentes? Não, olha só, de 87 tem porque ele come papinha de criança. Ele comia papinha. Então o Robocop de 87 tem que escovar os dentes e, né? Tem que escovar. Se ele tem boca, né? Ele tem língua e tal, ele pode gerar ali um... Mas o bafo vem da boca ou vem... Porque tem aqui... Quem tem um bafo... Exatamente. Quem tem um bafo sinistro, normalmente vem do estômago. Normalmente estômago. Isso. Olha, esse Robocop não tem nem diafragma, não sei nem como é que ele respira. A máquina ali, aquele pulmão pressurizado que ele tá. É a máquina. Não, olha, aí a gente já tem uma diferença que é muito boa de se perceber. O Robocop de 87, quando ele falava, a voz dele tinha tipo um sintetizador. Ele não falava com um ser humano. Porque, tá, né? Porque assim eu achei maneiro assim. Pô, caralho, eu não tô defendendo. Mas é maneiro. Mas olha só, eu achei legal a cena que mostra o Robocop e a mão flutuante dele. Achei, porra, e o cara ficou um draminha ali. Tipo, nossa, o cara tá tentando chorar e não tá conseguindo. Ele consegue, ele chora. Mas aí, o ator não consegue, né? Então, você não sabe. Eles botaram o cristal chinês na chorou, dele. Tiveram que botar água escorrendo totalmente. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Mas uma coisa que era legal no Robocop do Peter Wheeler, de 87, é que você não sabia exatamente o que tinha de humano, de orgânico, né? Dentro daquele robô. É porque ele comia papinha, então tinha um estômago. Sim. Mas aí, cagava? Será que o Robocop de 87 cagava? Cagava, na cadeira. Se ele comia, ele tinha que cagar. Ah, por isso que ele ficava sentado. Eu achei bem legal, porque esse filme tem um monte de referências ao de 87. Eles não fingiram que o outro não existiu. E não é nada forçado. São coisas juntas no meio. Você achou bacana? Eu achei. O cara falando, isso não vale um dólar. Achei jogado. Aquele cara lá, o mestre dos robôs. Thank you for your cooperation. Ok, ele é legal, mas ele não chega aos pés, cara, do Jack Nicholson genérico, cara. O pai de forma. Não chega, me desculpa. Aquele não é o Jack Nicholson genérico, maluco. Não é? Não, mas ele não é. Ele é o cara do The 70 Show. Ah, eu curto. O pai do Eric Forman. Ele era bom, cara. Ele era bom. Os vilões do Robocop 17, eu não sei. Esse filme não tem vilão. Esse filme não tem um vilão. Todo mundo é vilão. É uma situação, entendeu? Só o policial, só o Lewis não é vilão. Mas é vilão. Muito ruim. Mas olha só, o Padilha, o objetivo dele com esse filme era justamente isso. Ele não quis transformar, na minha visão de merda, tá? Ele não quis transformar um filme numa coisa preta e branca. Eis a corporação do mal. Ah, mas aí o é 209 e vê preto e branco, e agora? Não. Tudo, aí, beleza. Mas o lance... pra mim ficou bem nítido isso. Então, assim, você não tendo um vilão, ele conseguiu inserir diversos elementos ali em torno. Essa, pra mim, é a pior parte do remake. O fato de não ter um vilão. Eu senti falta de ter um vilão. Mas o vilão é o executivo, o board de um homem só. É, mais ou menos. Não, peraí, puta, não é preto e branco, gente? É que era o Steve Jobs, cara. E ele ainda virou responsável pela morte do Murphy. E essa parte eu não peguei. Gente, peraí, não é preto e branco? Você tem dois policiais corruptos que trabalham para o bandidinho. Que morrem no primeiro momento do filme. Eles não são os antagonistas do filme. Eles são os bandidos. Mas existe. Eles são minions, cara. Gente, a chefe de... A capitã da polícia do mal, cara. É corrupto, é verdade. E não aparece, ela disfarça bem. Não, mas é, cara... não é. Fica aquela coisa meio certa. Diferente do cara ser corrupto. Não, ela é, com certeza. Ela é, isso é esclarecido no filme. Mas o puto não é esse. Eu acho que faltou um vilão forte como tem no primeiro filme. No primeiro filme, o pai do Eric Forma, ele é o vilão. Ele é o retrato total do vilão. Ele matou o cara, ele é estudo, ele faz e acontece. E no final, o Robocop quer pegar ele. Ah, e o Bob Morton também. Os caras da corporação, eles são realmente evils. Não, o vilão. Não, o Dick Jones é o vilão. Não, Bob Morton não era. Não, o Dudu tem razão. O Bodker, ele é o principal vilão, tanto que o Robocop mata ele com a mão. Isso é o sinal do herói se vingando no final. Ele é o principal. Existem vilões secundários, sim. Você tem o Imperador do Mal, que é lá o Dick Jones. O Dick Jones. Então, ok. O problema é que aqui você poderia trabalhar diversas camadas de vilão, mas os vilões... O próprio Rorschach, que a gente tá falando, que é o rei... Como é que é o nome dele? Hayley... Rorschach. O senhor das máquinas lá. Ele tinha um excelente motivo pra ser um antagonista médio, porque o Robocop representa o fim do emprego dele. É. Então isso é muito legal. Porra, eu falei, bacana, vamos trabalhar essa porra. Não, ele vira um bully. Um bully qualquer. Ele é um bully. Ele fica zoando. Zoando. Uau, estou derrubando você com minhas ironias. Ah, cara. 20 seconds to comply. Eu achei que o ator principal, por mais que vocês critiquem, joguem pedra, Azaghal... Quem é o ator principal? Quem é? Vai lá, sem Google. Qual o nome dele mesmo? Não preciso falar nome pra aceitar. Peter Wheeler? Peter Wheeler? Não. I have so many names. Na boa, só agora, depois de 30 anos quase que o Robocop vê, que a gente lembra o nome do Peter Wheeler. Ah, você vai... Mas quando a gente saiu do cinema, há 30 anos atrás, a gente não tinha a menor ideia que era aquele filho da puta. Você sabia, ele não era... Não sabia, não. É o Gibson. Ele não era ninguém, cara. Ele olha só, não virou ninguém. Daqui a 20 anos, quando esse Joe Kinnaman, que é o Robocop, você não sabe o nome, fizer algum programa merda no Discovery Channel sobre armas ou qualquer babaquice assim, vamos ver se você vai lembrar. Esse é o Robocop, porque o Peter Wheeler, ele pode fazer qualquer programa bosta na TV, cara. Você bate o olho e você fala, Robocop. É pela boquinha que a gente localiza. A boquinha. Detalhe que o Peter Wheeler abandonou a carreira de ator. Isso. Se meteu no mundo acadêmico. Sim. Se formou em história. E aí começou essa coisa de depois de fazer programa. Ele tava dando aula e aí começaram a encher o saco dele. Ah, vamos fazer um documentário. Cara, devia ser muito foda ter aula com o Robocop, cara. Porra, cara. Ah, não, cara, não. Fala sério, o Robocop é um francês, cara. Mão assim, ó. Pelo bico. Pô, se o Robocop... O Peter Wheeler entra na sala, faz que nem o juiz dele, primeiro filme do Stallone, que o prisioneiro do lado dele tapa, assim, os olhos dele com a mãozinha, assim, fica tapando os olhos do professor, assim, tipo, caralho, é o Robocop, maluco, tá dando aula. Mas ele era muito melhor, O único cara que reconhece o Robocop é o vilão do posto de gasolina. Ele reconhece o Robocop pela boca. O Wickild! Ele reconhece porque ele fala Daryl Alive, eu come with me. Porra, isso é foda demais. Essa frase é muito boa. Olha que foda. São os pedaços do Murphy vindo à tona, cara, no cérebro zoado dele. É, sim. Olha que foda. E aí depois ele fica tocando de novo aquele replay. Ele dá um tilt, ele toca o replay imediatamente no posto de gasolina. E o cara fala, we killed you! E ele fica parado. E tanto que o cara tem tempo de jogar gasolina nele lá e sair fora e tentar fugir, né? Sabe uma coisa que eu achei horrível? É. Horrível? Ah, não, não quero saber, cara. Outra, de novo. Não, outra. O desperdício que eles fizeram com a trilha sonora. Você pega ali o teminha, né? Pegou o tema do Robocop. Toca no primeiro segundo. Sim, porque ele não gosta do filme. Respeitarem o tema original de 30 anos e botarem, virou o teminha. Não é respeitar. Teminha ou caralho, pô? Ele pegou lá o teminha. Eu digo teminha porque ele não pegou o tema completo. Entendeu? Ele não se deu nem ao trabalho. Ele pegou só o riffzinho da guitarra ali. Mudou um pouquinho. Aí, pô, maneiro. Eles vão fazer o quê? Vão construir uma trilha incidental toda retrabalhada em cima do que o Basil Poledores fez. Não. A trilha do Robocop é uma trilha totalmente genérica. Totalmente genérica. Você não lembra de nada? Eu não lembro de nada. A trilha orquestrada, ela não marca nada. Além de ela não marcar com um tema próprio, que na minha opinião seria muito melhor. É melhor você cair queimando, tentando voar alto, do que você ficar no chão se arrastando. Então tenta criar uma porra de um tema novo pro Robocop. Não. Pegou o tema velho, já começou a se comparar a partir daí, e o resto você não constrói. As cenas que, se você tem altos e baixos emocionais do filme, ou altos de emoção e que seja de ação, a música não acompanha nenhum desses atos, cara. Ah, eu concordo com você que a trilha sonora não é legal. A emoção atrapalha o controle. A trilha sonora não é legal. Não dá pra acompanhar, não dá. Eu vou dizer isso, toda vez que tinha emoção, o violeiro perdia o ritmo, não lembro. Eu acho que quando é um reboot assim, eu acho que você tem que respeitar a trilha original. O meu grande problema com Man of Steel foi justamente não terem usado a trilha original. E o... Começou o Robocop que toca a trilha original de cara, eu falei, ok, legal, tocaram. Exato. Que bom. Mas não é assim, você vai e toca e tá tudo ótimo. A trilha é boa porque eu toquei, cara, um pedacinho da antiga. Ia ter um monte de gente reclamando. Puta que pariu, né? Tocar a trilha original do Robocop, que merda. É igual Star Trek não tocar a trilha de Star Trek, cara. Isso, mas ele tocou e ele evoluiu, Cardoso e Dudu. Isso que eu tô falando. Ele não tocou um pedacinho da trilha original do Star Trek e aí o resto do filme ficou. Não, ele desenvolveu. Você compra a trilha sonora é fantástica dos novos Star Trek. Aqui não fez nada disso. É, eu quero dizer o seguinte, é difícil a gente tentar não comparar toda hora o filme, quando o filme é o mesmo. Ele começa com a trilha original, ele vai seguindo, ele chama as frases do filme original. O jeito de escrever o Robocop é o mesmo. Então, é diferente do Man of Steel, que é um filme que eu gostei, que muita gente não gostou. É um filme que teve coragem de não seguir a trilha sonora original. E assim, ok, a trilha sonora original do Super-Homem é muito melhor, é muito mais Super-Homem, mas foi boa, ela se encaixou. Mas a trilha atual é fantástica, hein? A trilha atual. Ela se encaixou nesse contexto, nesse Super-Homem que eles fizeram, entendeu? E é muito boa a trilha, é muito é boa. É boa? Trilha, boa trilha. Não, não supera a original, é aquele negócio, não supera a original, mas é boa. Então o que acontece? Esse filme, ele é muito difícil, eu vi ele sem compará-lo, justamente querendo, sabendo que ia ver algo novo. O Robocop? Gostei, eu tentei não comparar, você vou ver sem comparar. Inteiro, mas aí toda assim. Hora eles me lembravam, tocando isso. A trilha, falando as frases e tal, não sei o quê. Mas aí eu mesmo assim, olha, gente, isso é... Tanto que eu gostei muito da construção da ideia do Robocop. O cara falou assim, olha, o nosso objetivo é legalizar os drones. Essa parte do roteiro eu achei maneira. De dinheiro. O que, que a gente faz pra isso? As pessoas não querem ver um robô que não pensa, então vamos colocar o homem dentro da máquina. Então toda a questão da motivação da empresa lá para construção do Robocop, muito bem feita, muito bem atualizada. O Robocop, muito dentro do nosso mundo atual, ele tem todo o arquivo da polícia dentro dele. No Robocop original, ele vai lá com aquela faca USB, ele tem que consultar a gravação dele com os computadores da polícia. Agora não, tudo na memória dele, tudo wireless. Mas tem, tem um problema seríssimo aí. O quê? O Wi-Fi USB que colocaram no Robocop. O Wi-Fi USB. Porque o robô é uma armadura gigante, não sei o que lá, com a boca pra fora. Aí, no final, o Gary Oldman entra gritando. Foi bom eu ouvir os gritos. Não, é muito bom você ouvir o Gary Oldman solto, gritando aos plenos pulmões. Aqueles pulmões eram do Gary Oldman. Ele, quando ele cai no chão, os caras falam assim, porra, levanta ali. O que você quer que eu faça, porra? Muito bom. Mas aí ele chega e puxa. Ele puxa o USB do Wi-Fi. Fala, pronto, agora eu não controlo mais você. Cara, era um USB preso aqui, cara. Você tem do seu robô de 2.6 bilhões é uma porra de um USB Wi-Fi da D-Link. Vai tomar no cu, cara. Não, cara, não. Aí tu vai aceitar também que aquela mão de marionete era ok também. Porra. Cara, você viu que ele tirou? Ele fala porra, assim... Cara, eles querem matar a gente! Eles querem matar a gente! Peraí, deixa eu tirar o USB. Pronto, agora você está tranquilo. Não, cara, mas ele falou assim, acorda! Acorda! Aí depois ele tirou o USB, cara. E sem contar que é um robô tático pra invadir território inimigo, etc. Cheio de LED piscando, né? Não, e é um robô tático que acorda, né? Sonequinha, né? Oi, oi. O que aconteceu? Sonequinha? Não, cara. Babinha, com babinha na boca, cara. O robô é pra guerra, tem que estar pronto. E ninguém viu Batman, aprenderam nada com o Bane, não botaram nenhuma porra de uma máscara pra tapar a boca dele, né? Caralho. E aí, cara, USB, Wi-Fi USB, cara, Wi-Fi USB, porra, não, bota, cara, USB, é, cara, bota o Wi-Fi on board. Na placa-mãe do cara. Bota o chip escondido, né, pô? Puta que pariu, cara. USB. O Robocop tem 4 entradas USB. Não, 3, porque uma a gente usa pro Wi-Fi. Deixa eu fazer uma pergunta pro Azaghal aqui. Pois não. Que eu ainda tô com a gura no coração. Azacop. Azacop. Azaghal, você tá me dizendo, então, que você queria que o Robocop fosse tipo Bender, tivesse uma antena. Não, cara. Na cabeça. Você tem smartphone de braguinha? Jogo instalou uma antena. Você tem uma antena no seu smartphone? Olha, eu deveria ter, porque pega mal pra caralho. Ah, o meu do Steve Jobs não tem antena e funciona. E eu não tenho chip. O meu também. Eu não tenho chip externo, cara. Não, eu não vou discutir. Cara, isso é... Olha só, computador, cara. O computador vem com Wi-Fi, ele não tem antena mais. Nenhum computador tem antena. Do Bender em cima. Ele tem antena, só tá interna, cara. Por isso que quando ele faz aquela mágica da moeda lá, ele mete a mão e pega a parada dentro da cabeça do cara. Opa, puf, moeda na sua orelha. Pum, tirou o chip lá, cara. Você tá querendo também procurar antena na cabeça de porra, de Robocop? Não, olha só. Cara. Você tirou a cena que o Robocop cumprimenta as pessoas com a mão humana dele. E você deixou a cena que o Gary Oldman tira o chip Wi-Fi USB. Ele podia ter feito, sabe o que ele podia ter pego? Um martelo e batido na cabeça dele. Pá, pronto! Resolveu. Podia ter pego um telefone, dado uma pílula e feito que nem os Trapalhões. Engole a pílula e bate com o telefone na cabeça do Robocop. Ele podia ter feito qualquer coisa, podia, cara. Podia ter acessado o computador e exato! Hackeado. E fritado o chip. E, cara, e o cara fala, ai, gosto de amendoim. Pronto, fritei sua placa de Wi-Fi. Mas não, cara. é a maneira mais for dummies, cara. É que nem a porra da roupa preta do filme. Que o pessoal, não, a roupa preta tem contexto. Porque quando ele tá usando a roupa preta, é porque ele é controlado pelas corporações. Ele é caveira. Ah, meu irmão. Mas é verdade. É, então fizemos um Robocop for dummies. É que você precisa trocar a roupa do robô pra dizer onde ele está. Porque no Robocop original ele é controlado pela corporação, deixa de ser e não troca de roupa. Mas vocês notaram que nessa hora, quando eles estão discutindo a roupa, aparece o traje original? Parece. Sim, é verdade. A roupa cinza inicial lembra muito o traje original. Lembra pra caramba. Existe uma diferença substancial entre o filme de 87 e o filme de hoje. No primeiro Robocop, a semelhança do Robocop em quesito de heróis é com o cowboy. Por quê? Porque ele saca a porra da arma refaz. Faz uma parada meio que o cowboy gira, dá. Tem que guardar de novo, sabe? E aí fica aquela parada meio cowboy. Nesse filme, não. Esse filme ele é tipo um ninja, cara. Por isso que ele tá de preto, cara. Porque ele é tão rápido, ele faz tudo mais rápido. Ele é ágil, ele vira. Ele não precisava nem atirar, cara. Ele precisa só bater nesse pessoal. Podia estar com a katana. A katana é a laser. Deixa eu comentar. Cara, ele podia usar um lightsaber. Olha que foda. Eu achei isso também um pouco inconsistente com o caminho que... com o caminho que o filme tava querendo. Porque assim, qual era o propósito do Robocop ali? É o mesmo propósito que o Capitão América no filme lá do Chris Evans tentou fazer, fez até, né? Ele é um produto para que a população se sinta confortável com a robotização. Então nós temos que colocar uma pessoa dentro do robô e ela vai ficar perambulando nas ruas, sim, beijando neném, apertar a mão de todo mundo, passar todo mundo. Fala Robocop, tá? Vamos falar direito. Borguização, que não é robô? Não, mas é que tá, né? Eles queriam... E aí, cara, quando eles estão discutindo a roupa... Ah, peraí, desculpa. Não é a ciborguização. É a robotização. Porque eles não queriam fazer 1 milhão de ciborgues. Eles queriam provar que as máquinas são confiáveis. Isso. E aí, nesse processo, aquele merdinha de marketing tá lá tentando opinar, caramba e tal, eles vão com o design barra roupa menos eficaz para esse tipo de identificação com o público. Quer botar o cara vestido de bope, vestido de preto, vestido de tarde. Aquela roupa ali, aquela cor, aquele tom, ele é excelente para uma ação tática, eu concordo. Tirando os LEDs que o Cardoso bem lembrou. Que não mas faz os LEDs são do Sam Fisher. É, tudo bem. mas isso pro público, ele é uma figura extremamente ameaçadora. Não faz nenhum sentido ele ser preto nem por aí. É verdade. Inclusive o próprio cara de marketing comenta que a roupa prateada faz mais sucesso com as crianças do que a roupa preta. Olha aí. Mas o Steve Jobs quer a porra da roupa preta, porque era o Steve Jobs, caralho. É design. Se você pegar o filme de 87, cara, quando eles estão fazendo o lance da socialização do Robocop, aí entra na questão de estúdio, né, ao meu ver. Eles colocam várias cenas do Robocop na rua, brincando com as crianças, falando aquelas frases sensacionais, né? Diga alguma coisa pras crianças, Robocop. E aí ele fala como, Afonso? Stay out of trouble. E aí, eles usam muito essas cenas externas, mostrando essa parte social do Robocop. Isso. Que nesse filme, cara, a sensação que eu tenho, e que parece mesmo, é que o estúdio mandou tirar, cara. Porque não tem nada disso. Nada. Tem um tchauzinho. Ele passa, a galera, cadê? Passou? Não vi? Ih, cadê? Pô, mas cara, aí entra aquela parada, tipo, aquilo ali meio que deveria ser um vestígio daquelas cenas, algo que complementaria uma outra sequência. E como, porra, sozinho não vai fazer tanta diferença, deixa essa porra aí e vambora. Já tá aí, vambora. Agora, pra mim é cara, tipo... Medíocre. Fala, Diogo. É medíocre. Não fala, Diogo. Eu não vou ceder. Mentira, se for verdade, eu vou ceder. Mas pra mim é muito nítido, cara. O estúdio meteu a mão agressivamente em cima disso. Mandou tirar essa porra. Em defesa do Padilha, ele disse que não meteu. Que o filme é dele. Mas ele porra, vocês estão acreditando em quem? Eu acredito. Eu acho que não faria sentido. Não faria sentido. Ele tem entrevista em áudio, gente. Ele tem entrevista em áudio de Zente. Isso, depois ele foi e desmentiu. Não, sejamos parte de Detroit manipulada. Que, porra, acredito. Gente, veja bem, o Padilha quer fazer mais um filme em Hollywood. Ele não quer queimar uma ponte. Claro. Ele vai defender o papinho de foi ótimo trabalhar com fulaninho. Sabe, né? Exato. Como dele. É que é trabalhar? Sempre o mesmo discurso. Ah, foi ótimo, fulano é demais, deixa a gente criar. O fato é o seguinte, o Padilha, ele é excelente diretor. E como filme policial e se você quiser ver um filme policial social dele, você pode ver Tropa de Elite, que é 10 mil vezes melhor do que o Robocop, né? Ah, assim, o mérito do cara é o cara é um diretor, um cineasta brasileiro, estar fazendo um blockbuster. Sim. Que está sendo comentado e tal. E filme, fazendo direitinho. Não é uma merda, não é uma merda de filme também. Não é uma merda? Olha aí. Não é. Então, mas não. É uma medíocre. Merda de filme é a lama. É Prometheus. Prometheus é uma merda. Não é uma merda, com certeza não. Na pior das hipóteses, Robocop é um filme correto. Exato. Sim, eu diria que sim. Como refilmagem, ele é uma merda. Ah, galera, tô gostando dessa vibe, hein? O que eu queria perguntar é o seguinte, sobre o Padilha. Eu vi muita gente falando assim, não, porra, o Padilha teve coragem, botou o dedo na cara dos americanos. Ah, se foder. Não, ah, se primeiro, foder, ele se não escreveu foder. Roteiro nenhum, então não foi ele que botou o dedo na cara de ninguém, né? Outro dia o cara falou pra mim no Twitter que o Pelé responde todos os e-mails. Aí ele falou, que você não responde todos os e-mails então que a gente manda pra vocês? Eu falei, é, cara, então realmente o Pelé responde todo mundo, é, o Pelé responde. Então é assim, ele também não é o bastião da liberdade. E, sabe, ele simplesmente é um cara fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível. Isso é ridículo, né? O pessoal falando, ah, porque eles estão fazendo uma dura crítica ao intervencionismo americano, às corporações. Mas pra merda, todo filme americano, até a Fantástica Fábrica de Chocolate, critica grandes corporações. Isso. Tudo quanto é filme de guerra questiona intervencionismo, de Rambo até Platoon, Avatar, etc. Aí o pessoal fala, não, porque olha, porque eles estão fazendo uma crítica séria. Já assistiu Homeland, meu filho? Então. Já assistiu Battlestar Galactica? House of Cards, pô. Battlestar Galactica, 5, 6 anos atrás, quando os heróis apelaram pra Homem-Bomba. É verdade. Porra, verdade. Uma das grandes vantagens do capitalismo americano é que ele sabe ser crítico de si mesmo. Não tem essa coisa de, oh, não vou me criticar porque isso é feio. Não, uma parte da sociedade americana se critica abertamente. E ninguém morre por causa disso. Então o Padilha não fez nenhuma crítica terrível. Porque ele mostrou os robôs no Iraque. É, não foi nenhuma denúncia, né, cara? Não foi nada inédito. Não é o WikiLeaks, ele não é o Julian Assange, né, cara? E olha só que loucura. Até porque o WikiLeaks, me desculpa, mas quem viu quebra de sigilo 20 anos antes de WikiLeaks já vinha mesmo tipo de denúncia. E não passa também essa crítica pros americanos como passaria pra cá, então não tem esse efeito. Você tem relatos de pessoas que estão assistindo o filme Robocop que no discurso final do Samuel Jackson batem palma. Várias pessoas comentando isso, estrangeiros, entenderam. Falando que que não entendem. Tipo, quando ele fala, América é o melhor país do mundo. E nego no cinema, tipo, realmente esse personagem é muito bom. Se eu fosse um americano redneck, eu bateria palma. Isso, tá acontecendo. Eu achei o máximo, se eu pudesse botar pra cima, né? Se eu pudesse colocar aqueles drones e aqueles robôs fantásticos, ao invés de arriscar a vida de policial do BOPE, eu colocaria, pô. O discurso dele, ele faz vários discursos, né? Mas o mais legal que ele faz é quando ele fala que os americanos têm que estar seguros. Uhum. Né? Os americanos têm que estar seguros. Essa é a coisa mais importante. Isso sim é uma parte do roteiro bem maneira. Que dá aquela criticada que muita gente não entende, não pega. Não, muita pega. Gente também entende e pega. E é maneiro. Eu só acho que esse é o único momento do filme que me fez, assim, não dar o Oscar pra Robocop. Robocop não pode, Diogo. A mente de Diogo Braga. Cara, deixa eu explicar por quê. Eles estão colonizando a Terra com seus robôs, né? É. Ou seja, se você colonizou todos os seus inimigos, o seu país, em teoria, não corre perigo. Mas tudo bem, vamos seguindo. Aí, eles começam a entrar numa loucura de que eles precisam ter uma força policial melhor, porque, em teoria, a força policial deles não está dando conta. Não querem ter policial menor. Calma. Eles querem vender robô, cara, no mercado calma, interno. Calma, cara. Deixa eu explicar. Quando você vê em 1987, a justificativa do Robocop para a velha Detroit, você olha Detroit é um lixo. Detroit é Blade Runner, cara. É mendigo, prostituta matando uma, depois ela vai, rouba do outro, e o outro rouba do outro. É inferno, cara. É a cadeia evolutiva da bandidagem, sabe? E aí, quando você vem pra esse filme, não é assim. Não existe justificativa para um robô policial, cara. Não tem perigo naquela cidade, cara. Você não vê o perigo da cidade, você não vê a violência da cidade. É isso que eu falei, que o filme mostrado, essas coisas são mostradas no PowerPoint do Samuel Jackson, em vez de mostrar na tua cara. Mas olha só, é importante ser dito o seguinte, a percepção de violência urbana para um americano ou para um europeu de primeiro mundo é muito diferente da percepção de violência urbana nossa, hein? Sim, claro. Então, às vezes, um cara assaltar a quitanda ou roubar um carro em frente ao Florida Mall é crise nacional, enquanto isso pra gente é sexta-feira, malandro. Eu queria palmas agora. Não, sabe, pra vencer, eu entreguei a minha rainha pra fazer um checkmate no Azaghal, porque o Azaghal tá elogiando o filme pra caralho agora. Eu tô elogiando o filme. Falei um pouquinho mal, ele veio falando bem, olha que maravilha. Eu tô falando, Tô falando de percepção, não tô nem falando do filme. Existe um ponto também interessante no Robocop de 87, que quando eles estão mostrando a cidade, né, você só vê uma podridão do caralho. Quando você vai ver o Robocop vai voltar à casa dele para visitar o seu passado, cara, desculpa, mas aquele maluco era corrupto. A casa dele é muito foda, cara. Cara, uma lareira inacreditável na sala, cara. Olha só, o Robocop original, como eu falei, não é só obra-prima e livre de falhas. Tem um furo inacreditável no Robocop, que eu tava vendo recentemente. Você lembra que o Robocop no final expõe o Dick Jones mostrando na gravação onde ele confessa que matou o cara do projeto Robocop lá? Ah, eu tive que matar ele porque ele cometeu um erro e agora eu vou acabar com o erro dele, sabe? Ele é isso que prova pros outros executivos que ele era filha da puta. Então, você sabe que antes, quando ele fala isso, no dia seguinte o Boddicker, que era o vilão lá, que era braço criminal do Dick Jones, visita ele no escritório, o Dick Jones dá um esporro nele e fala assim: porra, você falou pro Robocop de mim. Você me ligou a você. É, você não sabe que ele é um androide, que ele é um ciborgue, ele grava tudo que ele fala, vai ser usado como prova. E o cara no dia anterior, ele mesmo disse pro Robocop que mandou matar o cara, entendeu? Então o filme é genial, tem furo. Isso é furo de roteiro. É um furaço, sabe? Ah, isso é um furo de roteiro e é um furo do vilão, que é aquela clássica brincadeira, né? Que o vilão sempre conta os seus planos mais secretos. Porra, ele manda um DVD pra falar: olá, rapaz, você vai morrer agora por minha culpa. E o cara explode a casa e a polícia não vai achar aquele DVD ali? Mas é uma comédia, galera. Eu sei. Mas agora comédia. Justifica por qualquer outra coisa, cara. Não, porra, mas é claro, a própria casa do Murphy que você tá falando, de novo, eu fiquei lembrando que o povo Robin não é americano, obviamente, né? A descendência dele é germânica ali. Holandesa, então, é. Holandesa, perdão. Então ele somou isso à paródia que ele queria fazer dos Estados Unidos, então você tem ali realmente uma representação. Você tem a visão holandesa dos Estados Unidos. É a visão caricata. O filme, ele... Sátira holandesa. Caralho, agora vocês me deram o que eu precisava. Nunca eu queira vencer nada. Você vai dizer que o novo Robocop é a sátira brasileira dos Estados Unidos. Não, cara, não é nem isso. Foi o que o Padilha falou. Olha que homenagem pequena, homenagem ali dentro, no âmago do Robocop. Tem um momento do tiroteio que ele está fazendo a prova de admissão para poder usar a farda preta. E aí quando começa naquele galpão, relembrando aquela indústria abandonada lá, onde o Robocop sai no tiroteio com todo mundo, derrete aquele mongolóide lá. Porra! Quando começa esse treinamento, começa a tocar Ocus Pocus, da banda sensacional Focus, e eles colocam essa Ocus Pocus, que é uma música que tem esse yololei. É, ou seja, eis a referência ao holandês Paul Verhoeven. Caralho, o Padilha tá de parabéns. Cara, mas Yoda é coisa da Baviera, alemã. É, é alemão. É holandês. Não, eles são holandeses. Todo mundo só vê holandês falando. Essa foi ligação circunstancial maluco, demais, até pra lei e ordem, cara. Agora, olha só. E essa cena de tiroteio da admissão aí da tropa de elite é um saco, cara. É um saco. Quando o cara botou lá 36 robôs, eu falei, puta, isso tudo? Eu falei, isso aí é quantidade de drone pra jogo, né, cara? Caraca, meu irmão. Olha, eu vou dizer que nessa cena a única coisa que eu não gostei foi ele se escondendo atrás do vergalhão. Que aí eu falei, pô, a Robocop não faz isso, mas tudo bem, vamos lá. É, ele aguenta os tiros, né, cara? Pois é, cara. Mas, não, mas... Meu, porque aguentou tiro pra caralho do Ed 19, não vamos esquecer. You have 20 seconds to comply. Mas olha só, cada um tem seus motivos pra gostar ou desgostar do filme. Agora, um dos motivos que, né, é uma soma, né? Eu gostei de várias coisas do filme, mas fui também colocando coisas na lista do que eu gostei. Na sala 4D, quando tem tiro, vem uns cutucos nas costas. Sério? É? Caralho! E aí vem, se o tiro for na altura da cabeça, vem uns ventinhos. Olha aí, cara! É maneiro que a sala 4D que eu fui, cara. Mas só que eu tava torcendo pra quando ele levasse... Porque assim, eu falei, se fosse o Robocop de 87, na sala 4D, eu ia estar encharcado, né? Toda vez que alguém morresse, eu tenho que voar água, né? Exatamente. E é isso que eu quero perguntar pra vocês. Uma das piores coisas desse filme pra mim foi o anticlímax do final. Puta, que final. Foi muito anticlimático aquele final no terraço, né? Pô, o Michael Keaton vira o vilão. Tipo, ele tava na boa. Ele tinha um pensamento estratégico. De repente, no final, ele... Olha aqui, se eu pegar essa arma e apontar pra tua família, tu não pode fazer nada. É. Perdeu a linha foda, né, cara? Porra, cara. Aí... ele era o vilão, de, né? Ele era o vilão, o CEO, o board humano. Menos, o board humano, o homem que decide tudo. No final ele ainda fala de OCP, né? Pra... É, eles mencionam o OCP. Mas ele era... Mas olha só. Aí no final, realmente, ele pira, né, cara? Ele pira, pega a arma e vou fazer, e o caralho. E aí, puta, eu achei muito ruim. É impossível você não comparar com o de 87. Porque é a mesma cena. É a mesma cena, só que o cara não cai do prédio. E nem é demitido. Não é demitido. Não, e o Robocop consegue impedir, sabe, lutar contra o software. Mas essa é a metáfora. Ele volta a se tornar humano ali. Mas é mal feito. Mas, é isso que eu ia dizer. Mas não é mal feito, é igual 87. Sabe por que é mal feito? Não é, cara. O 87, não sei se você lembra. Ele fala assim: você está demitido. Aí a diretriz faz. Isso. E aí o velhote ainda dá uma cotovelada e sai de lado. O velhote foi sagaz pra caralho. E tem um agradecimento. Ele fala: thank you. Ele agradece. Qual o seu nome, garoto? Porra, quem chama um robô de garoto? Tá maluco. Olha só, presta atenção. O velho chama um robô de garoto, cara. Mano, só Astroboy, cara. Sabe por quê? Sabe por que eu achei mal feito? Porque você vê que ele não consegue levantar o braço e justamente aquela parada de diretriz lá tava a mesma cena, né? Só que você não vê nenhum tipo de conflito interno dele. Você não vê ele lutando contra o software. Você só vê ele com o braço travado. Olha a metáfora. O braço que ele levanta pra tirar é o braço humano. É a mão dele, mano. Olha a metáfora. O braço que sobrou. Sabe como é que ele desenvolve? Ah, você só precisa de um pouquinho de força de vontade. Dá, pois é. Sabe? Não. Levanta o braço. E outro cara ainda tira junto. Foi muito anticlimático isso, cara. Deixa eu fazer uma defesa. Cara, existe uma construção, ao meu ver, que merda, existe uma construção muito bacana nessa parte que leva justamente pra esse momento. O Robocop, essa busca final por esse último vilão maluco que aparece no ar, eu concordo com vocês, tem uma humanização dele aí. Você vê nesses tiroteios iniciais o Robocop se desmaquinarizando. A partir do momento quando ele vai e tira o braço, ele mesmo arranca o próprio braço dele. Ele arranca o braço que é a máquina. Isso aí é... Ou seja, ele vai deixando... Terminador do Futuro 2. Já fazia isso. Nada demais. 20 anos atrás. Ele recuperar a humanidade é muito mais forte quando ele tá todo robozão com dopamina 2%. E aí ele começa, né, a investigar o próprio crime, do próprio homicídio. E aí volta pra delegacia e fala com o Lewis. Aí, tu vai gostar de ver isso? Ali tá mostrando muito mais humanização da parte dele do que um bracinho ali que vai não vai, cara. E tem uma coisa também, de novo voltando à cena da escada do E-209, você pode botar isso de uma maneira que seja interessante em termos de roteiro. O filme original, como a gente citou, quando você chega nesse momento, você como espectador, você tá assim, caralho, meu irmão, como é que vai ser resolvido isso? Porque o cara tem ali um impedimento que não tem como ele matar o cara. E você foi pego nessa... E agora? O que o Robocop vai fazer? E quando o cara fala, você está despedido, você tipo, puta! Não pensei nisso. Demitido. É uma solução simples e fantástica. Não é um Deus Ex Machina, ele plantou pra você. Seria a solução óbvia. E não resolve nada em questão de humanização do personagem. Não tô falando de humanização, até porque ali é outra trajetória e o Murphy já era de volta humano. Tanto que ali já é Murphy, não é mais Robocop. É, já tá sem a capaceta, Ele era humano, mas completamente controlado pelas diretrizes do OCP. Sim. Mas a diretriz é o último freio do cara. Ele é humano da mente dele, cara. Ali foi a última trava dele. E ali é um recurso foda, como a gente falou, é a surpresa, sabe? Aqui, se ele bastava que eles bolassem alguma coisa para nos surpreender, beleza, ele não tá conseguindo levantar o braço, você fica assim, meu irmão, o que eles vão bolar? Ele podia ter um canhãozinho nas costas, ser foda. Coisa, cara, qualquer coisa que não fosse ele fazer um pouquinho mais de bíceps pra subir a porra da... Eu vi esse filme com a mente aberta. Eu falei assim, não vou comparar com o Robocop, apesar de ter toda hora, ter a musiquinha e tal, eu já falei isso várias vezes aqui no programa. Mas o que acontece? Quando terminou, eu falei assim, se esse filme não se chamasse Robocop, se fosse Tira de Metal, qualquer merda assim... Robobop. Eu ia achar um filme mediano por causa dessas coisas. De eu não ter me identificado com a armadura preta dele, ter achado ele coisa, por esse final assim, xoxo, sem surpresas e nada. Eu não queria um plot twist, sabe? Mas foi um final, sabe? Nada demais, previsível. Simplesmente levantou o braço e atirou. Por outros motivos, como aquele negócio de você não ver a emoção das pessoas, você vê tudo no PowerPoint e tal, não sei o quê. Apesar de ter gostado de vários pontos. Aí o que acontece? Depois de analisar analisar tudo isso friamente, sem comparar com o filme anterior, durante a projeção, quando termina tudo, você empacota essas emoções que você teve vendo no filme, aí sim eu pensei no primeiro filme e falei assim, é muito melhor do que esse. E aí eu falei assim, na minha opinião, o único filme que existe do Robocop é o original. Entendeu por quê? Porque esse não me trouxe nada demais. As cenas de ação foram cenas commodities, foram cenas que não trouxeram nada de inovador, nada de legal. Aí como eu acabo pensando, poxa, esse filme tem críticas, tem um discurso social no roteiro, tem a polícia, tem o fascismo e tal, não sei o quê. Aí você vê assim, poxa, isso tem tudo muito melhor retratado nos Tropas de Elite do Padilha, entendeu? E agora, se eu pegar esse filme e ver como um filme de ação, de um robô, de um homem virando uma máquina e tal, não sei o quê, eu vejo melhor no Robocop original. Então o que acontece? De todas as esferas que esse filme visitou, eu comparei com outros filmes que eu preferi muito mais do que esse, entendeu? Então o que fez desse filme pra mim é algo mediano e até esquecível. Medíocre. Porque eu já vi coisa melhor, não. Entendeu? Eu concordo, existe isso aí sim. Agora, no filme clássico, cara, eu acho que também tem um colocar no pedestal. Porra, quando a gente vai falar na parte filosófica do Robocop novo, eu acho que existe um aprofundamento que justificaria esse ato final todo. Porque no filme de 87, o Robocop não se humaniza em nenhum momento, nem perto do que esse Robocop novo faz. Não, você, o Robocop, o filme inteiro, ele fala com a voz com sintetizador. Não. E porque ele não tem mais corda vocal, cara. Cara, quando ele tá relembrando das paradas, tentando recuperar o lado humano dele, ele vai tentar lembrar da esposa. Ele simplesmente fala assim, eu tive a esposa, né? Mas eu não lembro dele direito, não. Vamos lá, o que a gente tem pra fazer agora? Não é assim, não. Acabou, cara. Não é assim, não. Pô, cara, ele tá no bar consertando a perna com a parada da lata de sardinha lá, tentando resolver o problema da perna dele. Ele fala que ele consegue sentir. Tem um papo de 2 minutos com a Anne, cara. Não, ele fala que ele consegue sentir a família, mas não consegue lembrar. Mas a família dele não se resume de novo. Não se resume a esses 2 minutos. A família dele tá no filme inteiro, Joe. Mais ou menos, cara. Essa parada do controle da mão, no próprio remake, rola um momento em que o Robocop ele é bem desumanizado e ele aos poucos recobra isso porque o cérebro volta a fazer conexões. Ele só fica então, sério, existe Dudu. Existe esse momento no filme que aconteceu. Olha, eu voltei você, controlei, ele aos poucos voltou a ser humano. Então, assim, era factível, eu aceitava que aquilo voltasse a acontecer. Mas entendeu? Não tem virada, isso que eu tô falando, como filme, como história. É, não, cara, tem você nada. Quer virada, vai vir Robocop gay, cacete. Porra! Ai, como dói. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.